Tá no ar, Estádio 97, boa tarde! Começando no oferecimento da Essia, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Ah, boa tarde. Muito boa tarde, que boa tarde. Ai, muito boa tarde. Boa tarde. Meu Deus, tamo todo aí, mundo. Né? Aí. Ah, meu Deus do céu, viu? Todo o contentamento causado pelo... Marcelão, você é o cara. Muito obrigado. Ô, Jojo, que alegria, viu? O que eu tô fazendo aqui? Ah, o trouxa não vai vir, eu vim pra cá, porque nós temos um convidado que vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui no meio. Convidado de gabor. Então, eu vou ficar na frente pras câmeras. Mas por que num monte de boa tarde efusivo? Efusivante? Porque ninguém perdeu o RG, é legal, né? Alguém disse, bora. Ah, ficou meio triste, né? É? Por quê? Como assim? É? Ai, Demi. Aquele amargo da derrota. Aquele time que engraçado. Ia passar o babão. O Mano, é engraçado, porque o Mano falou que era agora essa rodada, era pra ver quem que era o que ele assumia a liderança. Quem, né? Porque assim, agora a camisa pesa do Atlético. Pode pegar aqui, no, fato, eles não vão lembrar. Pesou mesmo a camisa. Mas peraí, daqueles que chegam, aqueles que vão chegar agora. Eu assisti o jogo do Atlético Mineiro aí com o Figueirense. O Atlético Mineiro tomou um calor, gente. E o Corinthians. Mas ganhou, né? Mas ganhou com a calça na mão. Mas não importa, mas ganhou. O Vitor foi um dos melhores em campo. O time do Figueirense aí, por mais que esteja beirando ali a zona de rebaixamento, deu um calor ali, deu um suadouro tremendo no Atlético. Tudo bem, mas quem ganhou? O Atlético Mineiro ganhou. Então, um gol de pênalti ali, porque o cara foi um... Não tem conversa. Foi um semi-virgem, o cara que fez o pênalti ali, se não me engano, acho que foi o Paulo Roberto. Lucas Prato, maravilhoso. O Paulo Roberto acabou derrubando o Marcos Rocha. Mas, mano, o Atlético passou sufoco. Flamengo passou um puta do sufoco. Mas ganharam, né? O Corinthians não passou sufoco, RG. O Palmeiras passou sufoco. Eu vi o sufoco. Nós passamos sufoco e meteu um 7-8. Deixa eu te falar, quem passou sufoco fui eu. Como que não deu um chute no gol, porra? Dentro da filosofia do trabalho. Se rapaz, perder a próxima, porra. A tua batata, ô, freguês. Porra. Tua batata. Que você tá no Cruzeiro. Cruzeiro é freguês de São Paulo. Tua batata tá esquentando. Tá. Já começou. Você veio fazer média no Morumbi? Não tá não, Sombra? Batatinha do luxo, hein? Você veio fazer média no Morumbi? No ano que o São Paulo tava naquela draga, que tava brigando pra não cair. Ganhou os dois jogos do Cruzeiro. É freguês, não tem jeito. Começou ali a reação do São Paulo. Se aquela bola do Herrera entra, era outro jogo. Se não ganha gol, vai. Se não ganha gol, vai. Se, vai. Cláudio Azedão, solta a bagaça aí, solta a bagaça. E aí, seu bem? Opa, boa tarde. Tudo bem, seu bem? Tudo bem, tranquilo. Beleza, como foi o seu fim de semana? Ah, foi tranquilo, né? Não trabalhei muito, teve placar. Não trabalhou, né, Sombra? Tomou nenhum bilu? É, não. Chega de pula pirata. Chega, né, Sombra? Chega de bilu, Sombra? Uma vez na vida, tá bom. É, uma vez por mês. Uma vez na vida, devia fazer placar das galinhas, viu? Quem? Vai falar da senhora agora, no começo do programa? Juiz! Segue o jogo! Segue o jogo! Isso não é legal, a avó Olímpia... É um patrimônio do Estádio 97. O mano parecia o Ralf, agora mal entrou já ia tomar amarelo. A vó Olímpia, gente boa. O Ralf entrou ontem e já tomou amarelo. A senhorinha, gente boa, vó Olímpia. Ah, obrigado, tô tão feliz, viu? Qual foi a última década que você teve felicidade, vó? Time dela não, Foi 99, não, 2000, né? 2000? É, 2000, 2001. Tá, 2000, então a década de 90. 20 anos atrás, né? É. Aí. Só prazer, né, vó? Olha, o Palmeiras já fez mais gol que o ano inteiro passado do brasileiro, viu? E o seu netinho, tá feliz? O nobrezinho? Ah, tá no Rio ainda, foi ver o jogo lá. É, o nobrezinho. É nobrinho. O Paulinho, seu filho, seu neto, o Paulinho? Norberto. É, ele foi, as torcidas é... E o Domeniquinho? Tem amizade, né? E o Domeniquinho? Quem? O Domeniquinho. Ah, tá lá no programa, amanhã tem a vó aí. Não sei nem quem entrevista aí. Oh. Bom, só pro time da vovó, então. Vamos falar do time a ser batido. Ah, do Américo. Isso aí, o Palmeiras. Isso não é eita, não. Não tem eita. Mas não tem nem cabeça. Quem fizer eita, tá passando vergonha. O time, quem vai querer, quem bate nesse time? Fala de nós, seu Bento. O Palmeiras nem precisou forçar muito. Antes que o goleiro lá contribuiu, o Vasco contribuiu também. Coitado do Vasco. Nossa, mano, agora vocês vão pegar os caras aqui, vai ser uma sacolada. Aquele Martins, eu já não sei. Já vai, não sei, mano, porque o Corinthians é especialista em doar pontos para time Santos. Mas ali é impossível. O Corinthians é especialista. São Paulo meteu 4, o Palmeiras meteu 4. Vocês vão meter uns 4, 5 também. Fica tranquilo. E o Palmeiras? É ruim, mano, é ruim. Olha, olha. Vai que é legal. Olha, Corinthians, meu Deus. E o Lewandowski Pereira, hein? É, tá bom. Lewandowski Pereira. Não, por favor. Ô, Dom, vocês encomendam, o cara tá metendo gol pra caramba, velho. Mas, ó, você é impressionante. Que boca, hein, velho? Portuga, boca de sapo. Para de fazer gol. O Lucas Paco. Ô, Portuga. Fala que meu show não vai mais bombar, pelo amor de Deus. Não, seu show bomba sempre. Fala aí, mas fala de nós, seu Bento. Vai. Portuga, boca de sapo. Por mais que o Martin Silva ele tenha confessado nos 3 gols do Palmeiras, é porque ele saiu no intervalo, porque senão ia confessar em mais uns 2. Ah, é 3. Mas tiraram o goleiro no intervalo. Ah, o goleiro foi culpado? Não, assim? Não achei. Nossa, não. Os 3 primeiros no intervalo. Tá louco. Falhou nos 3 primeiros. O primeiro gol, ele chuta, bate um pouco na perna, desvia um pouco do goleiro. Não sai assim da onde a bola iria. Que teve um leve desvio, teve, mas a bola tava indo ali e foi fraca. Tava um pouco mal colocado, acho que não dava pra ele se esticar, mas ele tava mal colocado. Parece que ele pulou, ô Sombra, fazendo um download com a internet aí de 15, 12 kbytes. O segundo gol não tinha jeito. Não, o pior foi segundo o terceiro. Muita pancada do Dudu. Não, mas o segundo gol, jeito. O segundo gol onde ele falha foi na hora que ele socou a bola. Saiu errado, mas acontece, ele saiu socando a bola. Não, mas ele tava soberano no lance. O cara do Palmeiras tava de costas e nem pulou, ele trombou no cara do Palmeiras e socou no pé do Dudu. O goleiro contribuiu. E o terceiro, sim, o terceiro achei que foi falha. Pegou o borboleta. Mas, ô Ben, um fato que é interessante, o Vasco, ele tem o pior saldo de gols das 4 divisões do futebol brasileiro. Verdade. Nossa. É o que 7 gols? Não sei, eu não posso olhar aqui. Não, o ataque só fez 7, não é isso? Acho que foi 8. Se não me engano, acho que o Vasco fez 8 gols. Aqui eu vou pegar na tabela. Tá aqui a tabela. Você não pode ter um goleiro no intervalo. Nunca mais ele vai jogar no Vasco. Tem 7 ou 8 gols? 8 gols. 8 gols. Tomou 26. Tomou 26. É o pior saldo de gols das 4 divisões. Mas, maninho, tem que anotar. Saldo de gol menos 18. O jogador, viu? Menos 18. O volante Gabriel é bom jogar. Ó, o Rabinho jogou bem ontem. Bom, olha, eu quero dizer o seguinte, o Palmeiras está com um time muito bem armado, né, seu Bento? Tem só já pra completar aqui uma notícia. Completa. Chegou mais um meia, né, que tava lá já há um tempo, né, vai ser apresentado amanhã, o Felipe Gabriel. Ah, já tava, né? É, já tava, mas conseguiu a liberação, agora tá tudo zerado. O ex do Canindé. É, agora ele vai... Tá... Não é ruim não, viu? Não é ruim. Não, não é ruim não. Eu achei bom jogador. Ele é bom, Portugal. É bom ele. Pronto, moleque vai ser mal... Não, fala que ele é ruim pra cacete. Fala que é ruim? É ruim. Entendeu? Você não fala que é bom. É, tá. É, dá o contrário, é. É, entendeu? Que top esse Felipe. Mas olha... Tava no Catar lá, pode ir lá. Não, foi emprestado. Ah, sim, desde março ele tá lá. Não, ele foi inscrito, já pode participar aí das atividades. Gostou dessa? É, mas tá, eu vou dizer, o Palmeiras com 3 minutos fez o gol, aos 18, 19 fez o segundo, já tava com o jogo ganho ali, né? O Vasco perdeu totalmente o foco, meio de campo, foi tudo. Treinar no Não Rio. Adianta que o goleiro falhou, deixou ele. Podia ser o outro goleiro. Ia tomar a sacolada, velho. O Palmeiras tirou o pé, cara. Quando pena. Tava 3, meteu na trave, tudo. Aí os caras tiraram, você pensa. Mesmo. Quem assiste jogos do Palmeiras sabe, tirou o pé. E mesmo tirando o pé. Se não me engano, foram umas 20 e poucas finalizações em gol contra 7 do Vasco. Tem que respeitar o velório, tiro na cara não, né? Então, exatamente. O Palmeiras respeitou. O Palmeiras, eu achava, juro por Deus, que ia ser uns 10, velho. Eu falei, nossa, velho. É ruim esse time do Vasco. Eles vão lutar pra não cair. E aí vai ser feia a coisa. Domênico, o ruim está sendo bondoso. Pra ser ruim, já melhorar 100%. Agora, o que eu não entendo é pior o técnico dos caras, o Celso lá, que é ruim demais também. É outro ruim também. Nosso Rote, porra, é ruim demais. Que você vai fazer? Só tem jogador ruim. O Riascos lá, é melhor que todo mundo que tá lá. Ele entrou, ele jogou. Não sei nada, Roberto é ruim também. Tá ruim também. Ele foi sacado, ele jogou e foi sacado. Tá ruim, final de carreira também. Agora o Riasco, gente, ele tem que jogar no time do VAR, não é possível. Onde o Celso errou foi o seguinte: ele meteu... Apesar de ter os limites do Riasco, gente, ele tinha que pôr, entendeu? Sabe onde ele errou? Ele foi jogar com o Anderson Salles, que é zagueiro de volante, e meteu aquele Island, que era do São Paulo, pra jogar de zagueiro. Aí ele jogou com o zagueiro de volante, destruiu a zaga. Agora, um detalhe. Ele tentou com o Vasco técnico. Um detalhe muito importante: será que ainda as pessoas não viram que a troca de técnicos do Palmeiras, do Marcelo pelo Oswaldo, porque o Oliveira é o mesmo, né? O Oliveira é o mesmo, Marcelo, né? Marcelo Oliveira e o outro Oswaldo Oliveira. O Oswaldo é muito ruim. Quando eu falava aqui, vocês não acreditavam em mim, só acreditava o RG, só o RG que acreditava em mim. E o Sombra, que às vezes já passou por lá, ele falava que era ruim. Mas no Portugal era ruim. Eu falo que é ruim. Você percebeu? O Palmeiras perdeu o tempo de ter trocado antes. Porque se o Palmeiras tivesse trocado desde o começo do campeonato, olha, eu duvido que o Palmeiras perderia pontos. Mas ele foi demitido depois, né, Domênico? O Marcelo Oliveira, ele não tava. Talvez, olha, o famoso escreve certo por linhas tortas, é. Marcelo Oliveira estava empregado no Cruzeiro, foi demitido após a eliminação na Libertadores, porque sim, perdeu em casa pro River. Já ganha a primeira partida. Mas pra, se fizesse uma proposta para ele. Para nós que somos torcedores de fora, a gente fala assim, como assim? O cara foi bicampeão brasileiro por causa de uma eliminação, foi demitido. É assim mesmo. Foi demitido. É assim mesmo. É Brasil. Então, né? Aí você vê, se não tivesse vindo o Oswaldo, vocês teriam contratado um outro, que não seria o Marcelo Oliveira, porque ele estava empregado. Né? Então, eu acho que eles iam levar aí, viu, Sombra, o Oswaldo. Então, até o Marcelo sair, viu? Então é aquela coisa, será que não foi na hora certa, pra, assim, pro encaixou, né? Pro destino do Palmeiras, universo, não foi, né, na hora certa, que o Cruzeiro demitiu um pra poder ter o cara livre na praça? Ou iam deixar o Valentim, né? Mas, não sei, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Oswaldo é muito fraco e você consegue perceber nitidamente a diferença dos dois. Infelizmente, olha, não tenho nada contra o Oswaldo, ele deve ser um cara muito legal, porque é o Bergerini fala aí. Bater papo, ele bate papo. Ele vem aqui e a gente bate um papo, mas treinar meu time não quero. Deixa arrumar o telefone dele pra vocês passarem umas férias juntos. Não quero passar. Ah, passar férias é tudo bem, Júlio. É muito tranquilo. Ele faz uma caipirinha sensacional. Na férias sim, porque ele é um cara tão tranquilo que deixa você em paz, né? Você fica em paz, né? Você fica lá, né? Ele devia fazer gerenciamento de time, viu? Vai pescar, vai pescar, vai andar a cavalo. Pra pescar, mano, você que gosta de pescar. E o Oswaldo deve ser a melhor companhia. A Domênica gosta de pegar na vara. Não tem a devida desse. A tua mãe pega? Ah! Ué, mas a mãe dele foi que gosta de pescar. Segue o jogo. Segue ele o falou. Jogo. Tá com uma preguiça, que falou. Porra, segue que o falou. Jogo. Mas é nóis. Estamos aí. Runas, faz xing. Né? Mas, ô, seu Bento, a rodada incrível. Perder, a rodada foi boa pro Palmeiras de novo, hein? Foi boa. Com exceção do jogo do Atlético Mineiro, que se o Atlético perdesse pontos ali, seria quando legal. Ganha, sempre a rodada é boa. Não, porque agora, às vezes você ganha e todo mundo ganha. Acontece que o Sport Grêmio que se enfrentava, que estava fazendo o Palmeiras, eles empataram o seu jogo. Verdade. Porque se um dos dois ganha, o Palmeiras não passava, esses dois. Dos dois, né? Não conseguia passar. Mas com o empate passou os dois de uma vez. Evidente. Entendeu? O Fluminense, como a gente queria. E o Fluminense, de novo, né? Palmeiras ganhou três posições com essa vitória. Ganhou uma porrada de posição, né? Era sexto, sétimo. Palmeiras subiu três posições. E a gente vai dar na cara do Atlético lá. Pode deixar, Dudu. Sexto ou sétimo? Mas ao final da rodada, que só tá faltando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras era sétimo, hein? Não, era sexto. Era sétimo. Era sétimo. Era, o Atlético Paraná tava na frente. Era sétimo. Foi três pontos a menos aí, mano, você vai ver. Olha, então, é o que eu falo, viu, Sombra? Lembrar do Palmeiras do ano passado. O Palmeiras com três a menos era 25. 25 tava em oitavo. Não, nono lugar. Palmeiras era nono lugar, porque tinha nono. Ah, mas vocês não devem ficar pensando em posicionamento. Põe aqui, ó, 25 pontos. É oito vitórias, o Palmeiras tem oito vitórias. O Palmeiras não teria essa vitória e teria 25 pontos. Ah, mas ele seria nono lugar. Tá muito apertado a pontuação. Sim. Então, nos campeonatos, você ganha um, você sobe três, perde um, desce três. Sim, mas tô dizendo que foi muito legal, porque esses times empatando tudo, o Palmeiras subiu várias posições. Chegar no final, G4 não é difícil. O chegar no G4 não é difícil. Permanecer. É permanecer agora, ali. Ô, Jojo, vê se você concorda com a avó. É. Concordo com tudo que você fala, vovó. Lembrar do Palmeiras do ano passado e ver o time desse ano. Tá de brincadeira. É como dormir em Osasco e acordar em Dubai, viu? É isso aí. Estados Unidos. Tinha 10 gols a mais ano passado, sabia? Nessa época. Nessa época, o Palmeiras. Mas vocês não querem comparar, né? Não, mas tinha 10 gols a mais. Aliás, deve comparar, mas o campeonato desse ano é mais fraco do que o ano passado. Mas tinha tomado quantos? Aí que tá, mas é que tá, bem. Tomou o campeonato. Palmeiras, se não me engano, aqui é a segunda melhor defesa. Do Corinthians é a primeira, não é, mano? Bora, não, mas eu concordo com o Domênico numa coisa. É claro que se é complicado. Mas Oswaldo saindo antes e Marcelo tendo mais tempo, o Palmeiras não perderia ponto pro Goiás. Não perderia. Não perderia é mais difícil. Mas o Sombra tem razão. É mais difícil fazer gol no Corinthians do que entrar com droga nos Estados Unidos. Não. Então Curitiba ontem entrou com droga. Deram sorte. Na pequena área com droga. Deram sorte. E, Sombra, eu lembrei de você porque você falou assim. Quando os times, os quatro, não ganham. Ah, aí tá acontecendo assim, o Santos tinha ganhado, né? É. O São Paulo tava ganhando. O Corinthians tava ganhando. Eu falei, puta, o Palmeiras não acredito. Aí empatou. Quando empatou no Corinthians, falei, bom, dá pra ser igual a outra rodada, né? Essa teoria, as pessoas, às vezes, elas não entenderam qual que é o negócio. Eu não disse que... Dá medo jogar por último, viu? Eu não disse que é impossível os quatro grandes em campeonato brasileiro ganharem na mesma rodada. Eu jamais disse que é impossível. Não, não é impossível, hein? É quase. Mas muito difícil os quatro grandes ganharem o campeonato brasileiro na mesma rodada. Em Paulista é perfeitamente possível. Você pega pequeno. Porque só pega time. Campeonato brasileiro é muito raro. Os quatro grandes. Também acho que é raro. Aí tava lá Verdade, eu tava acompanhando. Eu falei, pô, aí, não é possível. O Santos todo mundo ganhou. Ganhando, velho. Aí o São Paulo tava ganhando, o Corinthians ganhando, e palmeirense já me escrevendo, falando assim, porra, Sombra, nem de brincadeira, vai meu, ser sacanagem um último... isso aí. E o Vasco porra, ainda, né? Aí, quando, aí eu falei assim, eu fiquei preocupado, que eu falei assim, porra, o Palmeiras... Eu não tava preocupado. Mas aí eu fiquei preocupado pelo seguinte, eu falei assim, cara, mas Palmeiras ganhar do Vasco é o óbvio. O talvez não óbvio seja o que tá acontecendo em São Paulo Cruzeiro, e Coritiba e Corinthians. Porque sim, o Corinthians tá jogando fora e o São Paulo tá recebendo um grande. Ou seja, empatar lá em Curitiba ou o Cruzeiro empatar no Morumbi não, não era, é nada, nada de anormal. Difícil, é do jogo, dos três resultados, o mais lógico, era o do a Santos. Meu ver... Não, mas aí já tinha ganhado. Já tinha ganhado. Mas o empate mais lógico pra mim era a vitória do Palmeiras. Dos três resultados. E se fosse um empate, porque descartar o São Paulo, né? Não é porque era mais difícil, também, né? Não, o Santos era aprovado, sem que... né? Não, mas aí não, já não tinha jogado. É que já tinha jogado. Acabou de falar, jogou de manhã, porra. Já tinha jogado. Já tinha jogado. Já tinha jogado. Tá balado, ele. Boa. Que beleza. Aí, é estatística no mente. Aí vai lá o Curitiba. Pá, carimba. E o Palmeiras ganhou. É. E aí o Palmeiras... Agora eu tenho uma teoria, né? Que qual? Quando tem clássico, né? Nem todos os times grandes de São Paulo ganham, né? Ah, mas isso é óbvio. Nossa, perfeito. Perfeito. Boa, pode comprovar, é verdade. Né? E a Ponte empatou. Continuando com as manchetes, seu Bento. O Santos aqui. Ao Santos, é. Gostou lá? Ô, RG. É isso, ó. Enfim, seu Bento. Ganhar, né, com o Joinville, pelo amor de Deus. Caralho. De manhã, gostou do jogo de manhã, RG? Demitiu Adilson Batista. Aí era jogo de quantos pontos, RG? Era de 16 pontos também. 300, né? Tá aí. Peixe saiu, né, agora, 16 pontos. Tá ali da zona da degola e tá chegando mesmo amanhã pra fazer os exames, acertar aí tudo certinho. O Leandro, né, do Parmeira. Leandro. Tá chegando, amanhã vai fazer os exames, deve ser apresentado na quarta ou quinta-feira. Mas não é o Leandro que faz gol, né? É preciso quase considerar, gol. É preciso considerar algumas coisas aí. Realmente, de manhã, pelo menos os jogos que o Santos tem feito lá na Vila, tem levado um público muito melhor do que o habitual, né? Porque a torcida do Santos dorme cedo, né? O que é feito à tarde, né? Eu acho que não só do Santos, mas de outras torcidas também, que levam o estádio de manhã, né? É que os velhos... O cara vai caminhar na praia, mano. É que depois 6 da tarde, o velho já tá pronto pra dormir. Já como tá diria, com como diria comer. Meu padrinho de casamento, Paulo Alcoragem, assim, os velhos acordam cedo que tem medo de morrer dormindo. Mas é uma tesa. Tem muita gente que diz isso. Mas a cidade praiana é assim mesmo, né? Que crueldade. O cara vai andar na praia, né? O cara quer andar na praia depois. Aproveitar o dia. Lógico. Mas independente disso, pelo menos os jogos de manhã têm lotado ou têm dado boas vendas aí nos estádios. Com relação ao jogo, os deuses estavam de plantão lá, né? Por quê? Porque preciso dizer o seguinte, você fala, pô, Joinville, tudo bem, tinha que ganhar, né, com um time mirim, com um time juniores, com um time juvenil. Porra, o time que tivesse tinha que ganhar do Joinville. Era um jogo de muita responsabilidade. Só faltava o Santos empatar ou perder para o Joinville. Mas, foi um primeiro tempo em que um jogador, e que eu venho dizendo aqui, se o Dorival conseguir fazer, aliás, os dois, né? Se o Dorival conseguir fazer com que eles se enquadrem, pode realmente tirar muito proveito e o Santos pode se beneficiar muito, que é o Gabigol e o Giovani. Então, o Gabigol parece que vai aos poucos se enquadrando, né? Tendo a convicção de que tem que realmente jogar bola, que é só por aí que ele vai vencer mesmo, tem tudo para se tornar um ídolo do Santos, um jogador do Santos, enfim, então botou a bola embaixo do braço, partiu para cima do Joinville e fez o que tinha que fazer. Se machucou. Uma pena que jogou o primeiro tempo só, no segundo sentiu, ele tomou realmente 3 pancadas na coxa, ele queria continuar jogando, mas aí o Dorival, né? Resolveu preservar. Mas ele saiu ainda no primeiro tempo, não foi, RG? Foi. Sim. No finalzinho. Se ele joga os dois tempos ali, o Santos ganha no finalzinho do primeiro tempo. RG, eu gostei do lateral esquerdo do Zeca. O que você achou? Não, o Zeca, bom jogador. Zeca, tudo bem. Olha o velho agora da porteira. O Zeca tem vindo bem. Agora o que é preciso dizer é o seguinte: aí o Santos teve a surpresa, já tinha certeza que não teria o Ricardo Oliveira, teve a surpresa de não ter o Lucas Lima, que teve uma amidalite, e estava com febre. E me ferrou no joguinho. E aí perdeu o Gabigol. Todo mundo, né? Rapaz, o segundo tempo foi uma coisa horrorosa. Foi o cão chupando manga. Então, você fica pensando, porra, como é que pode, né? O cara tem a oportunidade de entrar, de jogar bola, estádio, porra, cheio, né? O dia bonito, time, o adversário último da tabela. Aí você pega aquelas, pô, Marquinhos, Nilson. Marquinhos Gabriel. Cara, Neto Berrola. Esse nem jogou. Você gosta do Berrola? Eu gosto do Berrola. Ele entra forte, é rápido. São caras, caras horrorosos, cara. Os caras conseguem dar nó na bola. Então, olha, brincadeira. Felizmente, era o Joinville. Então saiu. O Marquinhos Gabriel, hein? Foi bem, hein? Saiu da zona. Sim, saiu da Marquinhos Gabriel. É o divino da vila. Mais ou menos. É o passo que ele deu pro Gabriel. Ele é o divino da vila. Em 90 minutos, você dá um passo e achar que tá bom, é complicado. Você não anda nada. Saiu da zona, isso era o importante. E tem tudo agora para realmente não voltar. Se conseguir trazer um empate lá do Rio contra o Flamengo, vai ser excelente. Muito bom. É isso aí, peixe, para as cabeças. Tá certo, esse é o Estádio 97 da Energia, 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. Eliar, muito além da partida. Promoção número 1, Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É, meu amigo, o quarto é grátis, show de bola. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Narigudo, fala da BV, vai. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Perfeitamente, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 vai falar agora da Bozano. Ei, mano, vamos falar da Bozano, garoto propaganda da Bozano. Opa, isso aí, Sombra, grande Sombra. Na verdade, E foi? Na verdade, você viu como eu tava bonito no sorteio da Copa do Mundo, porque fui de Bozano. Não, bonito sorteio. Você não tava, você tava bem barbeado, diferente. É, gordo, o negócio é o seguinte, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Sua pele que tá ressecada, tá vermelha, tá áspera. Você vai ficar com uma pele parecendo uma bundinha de bebê. Vai ficar top, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai dar uma conferida agora, você vai estar cheirosinho. Assim como o nosso convidado que acabou de chegar também. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem. É, vamos aproveitar até a presença do nosso convidado. Não, primeiro vamos falar do Corinthians, vamos falar do... Depois, na sequência, a gente apresenta o nosso convidado. É. Tio Cássio, rapaz. Jogador pica. Tio Fiofó de vocês. Vai passar tipo o tipo vice colocado do Campeonato Brasileiro. A segunda colocação do Campeonato Brasileiro pertence ao Coringão. Não, tá de brincadeira. O time do professor Ney Franco aos 45. Não importa, ainda é vice. Professor Ney Franco. Ó, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Fala, você tá na vice-liderança. E com problemas no elenco. Fala, tá na vice-liderança. Tá rachado. O problema tá no seu Fiofó. Fala aí. Vamos lá, bem. O Wagner perdeu o gol ontem na partida, 5 jogos que não faz. Não, agora perdeu aquele... não, viu? Pior que não perdeu. Não, perdeu assim, né? Ah, deu uma bola de cabeça, hein, mano? Não, teve uma bola ali que o Edu Dracena resvalou, a bola passou na frente da área e o Wagner Love não conseguiu chegar. É de cabeça que o goleiro se perdeu. Mas ali tem foi... Qual que é a diferença do chororô dele, né? Chororô, não passaram a bola pra mim, né? As decisões têm que ser mais certas dentro de campo. Ô Bento, naquele lance lá foi uma jogada com o Elias ali, tava no final ali do jogo, não tão no final assim, porque o Wagner Love saiu tá com 30 e pouco, acho, mas tava já próximo do final. Todo mundo aí começou a dar uma conotação de que ele havia xingado o Tite, que ele tava insatisfeito com a substituição, e ele na hora que tava saindo ali teria xingado o Tite. Eu na hora, vendo o jogo, é nítido, velho, é nítido que ele tava ali fazendo um desabafo pelo fato do Elias não ter passado a bola pra ele. Era um contra-ataque do Corinthians, ele poderia ter sido colocado na cara do gol ali, o Elias acabou preferindo não passar a bola pra ele. A imprensa, como gosta de polemizar, porque tá cheio de anticorintiano na mídia aí. Ah, tá cheio de candinha, é isso mesmo, é isso mesmo. Que absurdo. É isso mesmo, velho. Tá cheio de candinha na mídia que tá querendo buscar carniça. Elenco rachado. Rachado, todo mundo é imparcial. A palavra já tá rachado, velho. O negócio é o seguinte, tem um monte de candinha na mídia que é rachada. Tem um monte de candinha na mídia que tá querendo colocar pelo onde não tem, velho. De fato, nada aconteceu. Parabéns pro Tite, parabéns pro Wagner Love. Mas o Ozônio e hoje ganho, vieram, acabou, hoje vieram, mas basta você ver uma imagem e ver a outra. Basta ver uma imagem e ver a outra. É diferente. O Osório, na hora que ele vai cumprimentar o Ganso tira a mão ali e quase dá esbarrou. E o Tite jogou no chão. Segundo o Mano, a explicação do Mano naquele lance era: não, é que o Ganso espirrou e tava com a mão suja. Não, quis dar a mão suja. Pelo contrário. Tanto é que se você parar pra analisar o lance, na hora que o Wagner Love passa pelo Tite, ele cumprimenta o treinador. O Wagner Love saiu ali fazendo um desabafo. Primeiro, acho que com relação ao passe que não foi dado pelo Elias pra ele, que poderia gerar talvez ali uma chance boa de gol pro Corinthians. E segundo, até pelo desempenho que ele teve durante a partida. Ele não foi bem. Então, xingar o Tite não aconteceu. Parabéns pro Tite. Parabéns pro Wagner Love que vieram hoje a público. E falaram que não existe absolutamente nada disso. Ou essa seja, falta do Wagner já metralhou, vocês, tá certo? Que são aí extremamente carniceiros. Vocês são sensacionalistas. Óbvio que eu acreditei. Diferente do Ganso, que até hoje não pediu desculpas aí pro Osório. O Wagner Love falou: minha mãe me deu educação e me ensinou a respeitar quem tem cabelos brancos. Tá certo? O Wagner Love, ele deu um tapa com luva de pelica na cara de todos vocês. Agora com relação ao jogo... A volta dele foi um fracasso, mano? Não. Com relação ao jogo, o time do Corinthians aí ele não fez uma partida exuberante. No primeiro tempo o Corinthians administrou ali, fez 1-0, ok, criou alguma chance. Não jogou um futebol brilhante, mas estava dentro do previsto ali. O Corinthians estava conseguindo ali anular as jogadas do Curitiba e fez bem um arroz com feijão o suficiente para conquistar os 3 pontos. No segundo tempo, eu volto a falar aqui porque eu não sei o que acontece, cara. O Corinthians, quando ele teve ali o gol do zagueiro Felipe, no final do primeiro tempo, o Corinthians quando voltou para a segunda etapa, primeiro, analisa o momento psicológico da partida. Você acabou de fazer um gol e já foi para o intervalo. Ou seja, tem até aqueles 15 minutos ali que você reidrata, você descansa, e você teoricamente deveria voltar voando para o segundo tempo. Voando. Porque o momento psicológico do Curitiba não é bom. O Curitiba ele tá habitando a zona de rebaixamento e possivelmente será um dos rebaixados junto com o Joinville. Soletre gengibre. O Joinville ele tá ali. Você acha que o Curitiba cai, mano? Põe o Vasco nessa sua lista. O Vasco ainda não. Mano. O Vasco, sabe por quê? O time do Vasco, na minha opinião, ele não tá ali pra brigar pelos títulos aí. Tá na cara aí que o Vasco não vai brigar por nada esse ano. Mas o time do Vasco não é esse horror todo que todo mundo tá pregando, não. Com o Vasco. Ó, aí. O Curitiba é um time que, na minha opinião, vai cair. O Joinville é um time que já caiu. E os outros dois? Olha, aí vai brigar, vai ter uma briga ali entre Figueirense, que é um time que tá capengando, tem o Avaí, a Ponte Preta Goiás. Tá caindo que nem um meteoro, Goiás é um time que sempre briga, aí vai ter esse bolo todo, mas querendo ou não, então volto a falar aqui, o Corinthians no segundo tempo, ele voltou com uma postura frouxa, cara, frouxa. Eu não sei o que acontece com o time do Corinthians. O Corinthians, no segundo tempo, ao invés de voltar já mas o Tite na garganta... Ajudou, hein, mano, com aquelas... Não, mas aí foi no final. No começo do segundo tempo, Domenico Gatto, a obrigação do Corinthians era voltar com tudo pra cima do Curitiba. Fazer o segundo e matar o jogo. Tinha que ir pra cima e estuprar, literalmente, o Curitiba. Ah, não! Ai, que isso! O estupro que eu falo aqui é na linguagem futebolística. Certo. Futebolística, tá? Não façam comparações teve com... Exatamente. Não, tô falando na parte futebolística. Tá bom, o Corinthians, ele tinha a obrigação de ir pra cima do Curitiba e atropelar o Curitiba. Que é obrigação, cara. O Corinthians ele ficou com uma postura passiva. O Corinthians aí no segundo tempo ele criou 2 chances, Domênico. Uma com o Edu Dracena, que deu uma bela cabeçada, o goleiro do Curitiba foi muito bem. E a outra com o próprio Edu Dracena, um pouquinho depois, ele acabou resvalando uma bola de cabeça, que a bola passou na frente do Wagner Love e ele não conseguiu concluir pro gol. Fora isso, o Corinthians não fez nada no segundo tempo, nada. Uma postura covarde. Quando você tá numa luta, por exemplo, de boxe, você deu um soco lá que você fez o adversário cambalear. Quem é que já lutou boxe, mano? O Miguel de Oliveira, o Éder Jofre. Não, da gente. Então, eles estão na produção aqui, trabalham na produção. Mas o negócio é o seguinte, Domênico Galo. É, um boxeador, quando ele dá um soco e esse soco pega no queixo do adversário, do oponente, certo? Que o boxeador que deu o soco tem que fazer? Vai pra cima. Tem que ir pra cima. Nocauteia. Nocauteia, acaba a luta. E o que o Corinthians fez? Ele não recua. O Corinthians não, ele deu um soco que abalou o adversário. Certo. Ele vai pras cordas ali, meio que fica respeitando o momento ali pro adversário se recompor na luta. Não tem que fazer isso, tem que ir pra cima. É, o Corinthians, quando ele foi jogar no Maracanã contra o Flamengo, o Corinthians ele teve uma postura aí digna, num time que quer buscar o campeonato, tá certo? Num time que briga pelo título. Agora ontem, desculpa, novamente o Corinthians ele pecou. Tinha feito isso contra o Atlético Mineiro aqui jogando em casa, Domênico Gato. O Corinthians no segundo tempo abdicou de jogar bola, fez assim também no jogo contra o Coritiba ontem. O Corinthians ele não pode ter essa postura porque o jogo do Corinthians ontem estava a ganho. Era um adversário morto, era um adversário morto. O time do Coritiba não tem ninguém, velho, ninguém. Aí no decorrer do jogo, Domênico Gato, aí você tem lá as substituições. O Tite foi lá, sacou o primeiro lá, o Malcom, entrou o Rio. Ok, aí você fala, beleza, tá trocando um jogador aqui que correu tudo bastante. Bem, né? E o Rio é um jogador que ele ajuda a recompor. Mesmo sendo atacante, ele faz aquela marcação do lateral. É um jogador rápido, querendo ou não, o lateral não vai subir que nem uma vaca louca, porque ele é um cara rápido, ele pode puxar um contra-ataque. Certo. Nas costas desse jogador, beleza, até aí ok. O Danilo, ele entrou no lugar do Wagner Love. Se você pusesse o Danilo pra fazer a função de pivô, tá certo? Segurar a bola no ataque. Aos 41 minutos, mano. Então, aí que tá, RG. Se você faz a função do Danilo ali, fazer esse pivô, segurar a bola no ataque, não deixar a bola próxima da sua defesa, tudo bem. Mas o Danilo, ele voltou demais, Domênico. O Corinthians, ele não tinha atacantes. E aí recuou, ele vai lá e me saca lá o Renato Augusto pra colocar o Ralf, cara. É, aí recuou demais. Aí chamou total. O Coritiba, velho. O Coritiba não tinha mais nada a perder. Perdido por um e perdido por dois ou três, dava na mesma, Domênico Gato. Então o Coritiba falou, bom, beleza, agora é kamikaze. Liga o avião que a gente vai jogar. Recuou demais também. Vamos jogar o avião na Torre Gêmea, velho. Só tinha isso pra fazer, pô. O Coritiba, ele não tinha mais nada a perder, velho. O Tite, ele chamou o Coritiba pra cima. Mas fora essa substituição que eu achei que o Tite errou, mas a postura dos jogadores dentro de campo, nosso convidado tá aqui, daqui a pouco ele vai poder falar a respeito. O jogador precisa ter esse discernimento, Sombra. O jogador não pode ser esse bunda mole. O jogador não pode ser esse covarde. É o Corinthians ontem, ele jogou dois pontos importantes que podem fazer diferença no final do campeonato. Na lata do lixo. Agora já virou chororô. Não é isso não, RG. Contra o Atlético Mineiro, eu falei aqui. É porque aí as pessoas começam a falar, você tá cornetando demais. O Corinthians ganhou, é isso que importa. Não é isso. Você tem que analisar o que foi o jogo. O Corinthians contra o Atlético Mineiro, com o resultado aí que tava bom no primeiro tempo, no segundo tempo abdicou do ataque, o Atlético cresceu na partida e só não empatou o jogo e quem sabe até virou, porque o Walter tava numa noite extremamente feliz e a trave ajudou. Contraponte o Paranaense também, hein? Também. O Corinthians ele precisa ser um pouco mais ofensivo. O Corinthians ele precisa ser um pouco mais ofensivo e precisa ser um pouco mais agressivo. Fez o primeiro, vai pra cima, faz o segundo. Tenta fazer o terceiro. Joga da forma como jogou contra o Flamengo no Maracanã. O time que quer buscar o título brasileiro tem que jogar assim. Se ficar nesse negócio aí, nessa melisquência, fez 1-0, aceita no resultado. Gostei do melisquência. Lógico que é. Se fizer 1-0, Domênico Gato, e dormir no resultado, velho, vai acontecer o que aconteceu. Imagina se tivesse perdido, hein? Crise, e o Flamengo vai RG. Ó, se perde a próxima... O Flamengo é mais time que o Curitiba. Mas lógico que é. O Corinthians pega o Vasco, mas é que tá. Se você parar pra analisar... Ele tá com medo. Corinthians e Joinville... Não, tá com medo. Corinthians e Joinville, o Corinthians ele ganhou, Domênico Gato. Foi fora de casa, mas o Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou mal. O Joinville hoje, jogando em casa ou fora de casa, tem que fazer no mínimo 3, velho. É aquele saldo de gol que no final vai fazer a diferença. Tem que fazer. O Corinthians com o Coritiba, ele acabou empatando o jogo. Eu tô pegando os quatro por causa de rebaixamento. Você pega aqui, ó, o Coritiba, o Corinthians acabou cedendo um empate no jogo que tava ganho, Domênico Gato. Contra o Vasco, que é o próximo jogo, o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar, só que jogando essa bola aí de fazer 1-0 e depois falar, beleza, vamos ver o que acontece. Não, mas não acho sei. Que não, mano. O Corinthians é especialista em fazer aquele papel de Robin Hood. Ele rouba dos ricos pra dar pros pobres. Mas aí não tem como. O Goiás, que é um time que o Corinthians deveria ter vencido também, Domênico Gato. O Corinthians empatou. Mesmo no Serra Dourada, o Corinthians ele tinha a obrigação de ganhar do Goiás. Não ganhou. Mas acontece. Trabalho do Tite sendo questionado. Pelo contrário, gosto muito do Tite. Eu questiono mais a postura dos jogadores do que do Tite. Só pra ilustrar o que você falou, tô aqui com o dicionário Melisquência. Melisquência. De sacanagem, vírgula, zoando, vírgula. De brincadeira. Ele falou certo. No momento que o Emicida chegou ali com a camisa do Corinthians assistindo o programa. Emicida. Não, ali é o Emicida. Camisa do Corinthians é um homicida. É um homicida. Boa, essa eu gostei. Sensacional. Só pra finalizar o Coringão aí, Bento, o Jonatas aí que vocês comentaram também. Ele tá fazendo exames médicos aí. Já foi. E que se dane também, não é do Corinthians que se dane. Perdeu mais um. Não é do Corinthians que se lixe. Mas se tivesse vindo, ia falar o morte. Ia falar, nossa, é bom novo, demais. Novo Drogba. Não, mas ele tava bem, no Elche ele tava bem, gente. Não, a realidade é Rildo, não tem jeito. O Rildo que tá jogando demais, velho. Rildo, cara de ego. Maravilhoso. Me fala um canhoto do futebol brasileiro melhor que o Rildo. Porra, você tá de brincadeira. Vamos falar do Tricolor aí, seu Mentor. Fite um canhoto melhor que o Rildo. Você tá de brincadeira. Acho falar. Eu estou com saudade da época que eu chegava nele. Vestiário. É? O bicho dobrado hoje. Ria. Escorava. Eu dava dinheiro pra ele bastar. Deu cavalo pra ele também? Deu cavalo. Jogador jogar satisfeito, com o bolso cheio. É mesmo? Era assim? Fazia corpo mole. Ele chegava no vestiário e falava, fazia jogar. É. Ele, o Gano. Ele tomava Danone no vestiário. Né? Esse tomava sangue. Muito Danone. Esse era bom, não reclamava da imprensa. É. Não fazia corpo mole. Exatamente. Era campeão. Hoje em dia... Tá bom, né? Você pagou o bicho pra ele ali? Eu sei que vocês estão contentes, né? Ah, não. Você não. Eu queria falar o seguinte. Ô, professor. Eu quero parabenizar você. Você não tem mais jeito. 17 pontos, viu? Tá na zona da bagunça daqui a pouco. Deixa eu fazer uma média aqui. Quer parabenizar o Chapão Futebol Clube pela estrutura? É. E o grande time que tem, né? Porque a gente vê, é muito difícil jogar aqui contra o Chapão Futebol Clube. Isso. E um veio, perdeu jogando pelo Flamengo. E ainda elogia. Perdeu pelo Cruzeiro. Um dia. Será que ainda vai vir mais uma vez até o. Poxa, o próximo jogo já de guerra, tá vendo? São Paulo Esporte, não é Recife. Cruzeiro Esporte. Recife. Então eu já tô plantando já tá louco. Olha, começa já. Nossa, mas você baba um ovo, São Paulo, seu sonho, né? Antes de apresentarmos o convidado, traga a manchete de São Paulo, as manchetes, as notícias, traga. Pato, né? Pato ontem de cabeça. É. Bateu o time do professor aí. E o... Não foi de cabeça, foi de cabelo. Hablé com o senhor, compreende, Alexander. Sim. É muito contento. É. Eu contento porque estou... No caminho certo. E o comparou ele é o mais hobby, confundiu o goleiro do que tocou na bola. Meu Deus, e hoje o Wilder começou a correr, vai ser apresentado na quinta-feira. Quinta-feira vai ser apresentado. Também sobre, falando sobre jogadores, né, Sombra? Veio à tona aí que o Lugano foi oferecido e o Osório, junto com o Ataíde, tinham vetado o retorno dele após uma conversa. É. Chegou hoje à tona muitos... essa conversa. Então, alguns assuntos aí em relação ao jogo de ontem. Acho que o São Paulo melhorou defensivamente. Postura defensiva do São Paulo, a meu ver, um pouco mais consolidada, né? Mesmo que jogando com vários zagueiros, ou então até com zagueiro como volante, que é o caso do Lucão. Time jogando de uma maneira mais protegida. E... Mas no ataque ainda pecando muito, ainda errando muitos passes, naquele passe final, ainda errando demais, né? Ou seja, na parte ofensiva ainda tem muito a evoluir. E no segundo tempo, principalmente, foi um show de passes errados, horroroso. Onde... Perdeu a chance de matar o jogo em várias bolas, em vários momentos que retomava a bola, poderia criar um contra-ataque, mas sempre pecando no passe. Então acho que o São Paulo, se ele melhorou defensivamente, ele ainda tem que melhorar na questão ofensiva, a construção de jogada e a finalização das jogadas. O Centurion e o Bosquilha, eles não fizeram uma grande partida tecnicamente. Mas, mesmo assim, ainda prefiro eles do que o Ganso e o Luiz Fabiano, sim, porque dão mais agilidade, correm mais. O Centurion fez uma partida horrorosa. Tecnicamente, nota zero a partida do Centurion. Mas, correu, se esforçou, marcou, brigou pela bola. Você vê oportunidade, né? É. Então, tudo bem, vai. Então, dá-se o mérito pela briga, né? Porque aqueles que não estavam lá não estavam vendo muita briga, não, né? Então, mesmo que você não tenha um jogador, às vezes, tecnicamente bem, mas o cara precisa estar brigando, né? Tá com vontade, tá brigando. Né? Olha, pra mim, o Carlinhos foi o melhor do São Paulo. Também o certo mérito aí. Acho que o Tolói fez uma boa partida no segundo tempo. Gostei do Rodrigo Caio, do João Schmidt. E foi bem porque o resultado, né, São Paulo... Mas tá com o futebol ainda muito distante de dizer que... Veja bem, em termos de pontuação, o São Paulo pode plenamente brigar pelo título. Em termos de pontuação. Em termos de futebol praticado, precisa melhorar ainda. Precisa melhorar, Porque a gente sabe aí como que é o São Paulo, quando pega alguns times e toma o primeiro gol. Ah, desaba. Galo no Mineirão. O próprio Osório foi o cara que chegou e falou, ó, o time meio que desaba, né? Não tem muito controle emocional. Jogo é difícil, São Paulo. Agora vai pegar o Galo lá. É, putz, jogo complicado do caramba. E com a volta do Ganso e muito do difícil. Luiz Fabiano. É, não sei se eles voltam, né? Volta a ficar livre, né? Estão à disposição. Volta a ficar à disposição. Jogar é outra coisa. Vai... É, jogar agora, é só os 500. Eu li a entrevista do presidente Aidar aí, que ele deu pro Estadão, falando de várias coisas, de fundo de atletas para Fundo de investimento, etc. Ah, tudo bonito, tal. Desde que se realize e funcione, beleza, vai em frente. Agora, eu não achei legal ele ter tocado no assunto de que ele perguntou pro Osório, pro Ataíde, se eles queriam o Lugano. E ele falou que não. Mas o Osório falou que queria um zagueiro, não falou. Eu acho que foi interpretado aí de uma forma que, tipo, o Osório falou, eu preciso de um zagueiro canhoto. É, então, e o Lugano não é esse zagueiro. Eu não achei legal ter revelado esse tipo de situação na entrevista. Por que eu não acho legal isso? Porque todo mundo sabe que o torcedor do São Paulo tem no Lugano um grande ídolo. Sim. E dizendo que quem não quis foi o Osório e o Ataíde, principalmente por parte do empurrando, Osório. Empurrando, né? É, dá um, fica meio assim, tipo assim, pô, como assim não quis o Lugano? Acabou com a torcida, né? É igual a criança que vai pra Disney, né, Sombra? A criança tá com a expectativa de ir pra Disney, aí o pai fala, ó, sua mãe que não quis. É, então... e ao mesmo tempo que você chega e joga bronca nas costas dos outros, você fala assim, ó... não fui fica eu. Fica aquela coisa, por mim... Não, e pior da entrevista é que ele fala o seguinte, viria de graça, né? Não queria um salário alto. É, então seja, só, queria só ganhar ações de marketing. Então é o seguinte, fica aquela coisa, joguei pra torcida. Fica nítido o negócio de jogar pra torcida. Não, e mostra-se também... Pra quê? Pra que isso, cara? Pra que levantar uma bola dessa? Toda semana é uma palhaçada. É, porque amanhã falha alguém na zaga, nego vai xingar o Osório. É... E a gente precisando de suporte pro Osório. A gente precisa dar apoio pra ele, não precisa... criar coisa fantasma, sabe? Essas coisas todas. Exato. Todo cara. Principalmente aqueles que tem miolo de pão no lugar do cérebro. Ele precisa do apoio de todo mundo. É difícil. Precisa de apoio. Ele aí tá falando de um cara que a torcida quer, né? Gostaria não, de ter, né? Pô, complicado, cara. Complicado. Mas... Agora, ô Sombra, só um comentário rápido. Fala, Dodô. Põe no jogo. Foi no jogo. E, ó, o São Paulo pode falar o que Dodô, quiser. Dodô, você foi, Dodô? Com certeza. Foi no jogo, você é São Paulo. O São Paulo pode falar o que quiser. Mas, você é São Paulo, mas é o único time do Brasil que quando tá em crise tá no G4, tá ali no G7. Exatamente. Tem que falar o que quiser, mas é verdade ou não? Chupa, né? Você foi bem, Dodô. Que delícia! Pá! Você conhece o nosso convidado? Vamos apresentar aqui nosso convidado hoje. Aloysio Chulapa, seja bem-vindo. Fala, Aloysio Chulapa! Que delícia. Tudo bem, Aloysio? Boa noite, cara. Boa noite. Quero agradecer aí pelo convite. Mandar um abraço aí pro meu irmão Thiago aí, aquela limousine cheia de Danone duplo pra mim. Eu cheguei ali, eu vi todo mundo triste, rapaz, ali, parceiro ali fora, torcedor, falei, rapaz, tinha que ter um isoporzinho aí cheio de Danone pra vocês tomarem. Mas vendo vocês falando aí sobre o futebol, sobre o campeonato brasileiro, eu acho que hoje em dia, se você dentro de campo não jogar e não correr... Não se ganha jogo, não. Acho que tem que ter muita vontade, muita disposição, porque não existe time mais pequeno no mundo, né? Se você não entrar em campo, né? Antes do jogo, você falar que tem que ganhar de 3 ou 4. Mas dentro de campo, vocês têm que correr bastante. Principalmente como você falou sobre o atacante Centurion. Paulo. Eu estava ontem no jogo. Pô, você assistiu o jogo? Assisti o jogo. Apesar dele não ter feito um bom jogo, mas... me motivou, fiquei muito feliz pela vontade, a determinação dele. Então, muitos jogadores de São Paulo têm que ter isso, para o São Paulo voltar aquele time que era antes, aquele time de vontade, de pegada, de garra, e com certeza absoluta, São Paulo vai ser um time que a equipe vai olhar e dizer, o São Paulo está chegando, porque hoje o São Paulo ainda não está aquele time para nós falar assim, São Paulo chegou, vai disputar o título brasileiro. Uhum. Mas feliz aí com a vitória, principalmente em cima do Cruzeiro. E espero que o São Paulo dê uma sequência de vitória, que é importante. Ganhar jogos, principalmente agora contra o Atlético, é uma prova, né? Principalmente lá no Mineirão, contra o líder, e não vai ser fácil. Aloysio, você hoje é um São Paulino de coração? Muito doente, doente. Desde criança aí. pra mim é o maior orgulho de ser São Paulino. Pra mim é o melhor time do mundo, né? Acho que quando eu tava no Paris Saint-Germain e o Alex falou que tinha um sonho pra realizar, que era vestir a camisa da seleção brasileira. Aí, qual o jogador do mundo que não quer vestir a camisa da seleção para representar a sua seleção? Mas eu falei para ele, para mim o maior sonho que falta realizar é vestir a camisa do meu tricolor. E eu tava no Morumbi, tava no Mundial dando aquele passe lá pro Ronaldinho do Paraguai para nós conquistar aquele título ali maravilhoso. Olha, Luizio, você sabe agora, bom, primeiro que você é uma pessoa muito querida pela torcida do São Paulo, é indiscutível. Você como pessoa e como atleta. Porque como pessoa, você é uma cara gente boa. Gente boa. Você ajudou e ajuda muita legal, né? Gente. Você tem uma história muito legal. A gente está cansado de acompanhar os trabalhos que você fez, que você faz ainda. Você ajuda muita criança carente, né? Então, olha, primeiro como pessoa, você é uma pessoa sensacional. E como um atleta, cara, você foi importantíssimo na história de São Paulo. E eu coloco até uma coisa pro torcedor de São Paulo pensar. Eu não quero desmerecer um, não, mas assim, aquele passe lá do Aloísio, aquele passe do Aloísio, porra, bicho, aquele passe do Aloísio ali, se ele não é tão importante ou mais importante que todos os gols do Luiz Fabiano somados. Um passe que o vale jogo gol. Era mais importante. Um passe que vale o gol. O jogo era no assim, final. O passe do Aloísio, né? Resultou no gol que deu o título. E aí? E essa coisa de você ter um título mundial, são três, né? Então, esse passe que você deu, cara, é pra se pensar. Porque eu não discuto que o Luiz Fabiano é um grande artilheiro. O cara foi mais de 200 gols. Você tá falando que é o artilheiro dos gols inúteis, é isso? Cara, mas assim... Não, todo gol, ele fez todo gol, é importante, né? Mas o gol... Tem jogos e jogos, né? Exatamente. São jogos e jogos. Jogos e jogos, né, Sombra? Esse jogo que o Luiz participou, porra... Eu sei que, de repente, pode ser até uma comparação. Ele deu o título do Campeonato Mundial, pô. Ele deu o passe pro cara fazer o gol. E, Domenico, no lance, foi mais difícil fazer o passe do que fazer o próprio gol. Não, eu acho que o gráfico da dele fazer o passe, o Mineiro tava frente com o gol. Não, mas não podemos tirar o mérito do Mineiro. O Mineiro tava fazendo o gol também. Porque no Mundial, né, o Chulapa, você pode falar. Na hora, lá no jogo, você fica nervoso, pô. Até pra fazer o gol, você vai ficar nervoso. Se é um pênalti, você vai ficar nervoso, ou não fica. Depende de você, cara. Não é verdade? O gol fica pequenininho. Mas falar do Luiz Fabiano, é um atacante que sou fã de carteirinha, é um atacante que o São Paulo precisa muito dele, tanto ele como o Ganso, e eu tenho certeza absoluta que eles têm tudo para dar a volta por cima, e os companheiros e a torcida têm que ajudar, que motivar ele para ele fazer os gols que o São Paulo precisa, principalmente o Ganso, tenho certeza absoluta que ele é um jogador que o São Paulo precisa muito, principalmente para o São Paulo conseguir aí conquistar, né, um título que é o muito importante para mim, ver o patrão aí, o Rogério Ceni, no dia que se despedir com mais uma conquista. Ó, tem um ouvinte que mandou uma mensagem para nós aqui, Luizio. Deixa eu ver até se eu acho o nome dele aqui, uma pergunta interessante. Se o Rogério te pagava um bicho toda vez que você conseguia uma falta na frente da grande área... Um Danone. Pagava caixa de Danone, vai. Caixa de Danone. Danone é bom, né, meu? Porque ele cansou de fazer gol naquelas faltas que você arrumava ali. Ele matava a bola, tomava um tranco ali. E ele cansou de fazer gol ali em falta que você cavava, não era não? É, realmente, né? Foi 3 anos aí maravilhoso. Principalmente, tava agora escutando ele falar sobre o Wagner, que não tá fazendo gol, acho que há 5 jogos. É. Isso, o mano que sabe. E eu passei 13 jogos, né? São Paulo sem fazer gol, e a metade da imprensa aí, alguns torcedores, queria que eu saísse do time. Do time. E nós, jogo no Morumbi contra o Corinthians, eu, no primeiro gol, eu sofri o pênalti pro patrão fazer o gol, cheguei cara a cara com o goleiro do Corinthians, não quis fazer o gol, preferi dar para o Leandro Guerreiro fazer o gol, 2-0, e um torcedor perguntou para o Muricy, né, a imprensa, porque ele não me tirava, e o primeiro gol do São Paulo, quem cavou o pênalti? Aí foi o Chulapa. O segundo gol, quem deu o passe para o Leandro fazer o gol? Foi o Chulapa. Então como é que você quer que eu tire ele do time, meu filho? Mas, Aloysio, isso aí te incomodava de alguma maneira? Porque você, muitas vezes ali, não fazia o gol, é verdade, mas você servia de garçom. Você fazia bem aquele papel de pivô, o cara tava entrando em velocidade, você colocava uma bola aí em condição para que o cara pudesse bater e fazer o gol. Então você era aquele centroavante que, mesmo não fazendo gol, você era participativo. O Wagner Love, muitas vezes o que a torcida questiona ele é porque ele é o centroavante do time, mas ele não faz nesse papel de pivô e não faz o gol. Ele fica meio que boiando em campo. A bola bate nele e volta. Parece que ele passa um repelente à prova de bola, sabe? Mas é um atacante rápido, né? O Wagner é um atacante rápido, um atacante finalizador. Você falou uma coisa certa, que o Danilo tinha que ficar mais ali na frente para fazer esse pivô, para segurar a bola. Para nós não interessava ganhar de 1, 2, 3 a 0. O importante é, se estava 1 a 0, nós tinha que sempre segurar aquela bola ali na frente, fazer o pivô. E no final do jogo eu sempre pegava aquela bola e levava ali para escanteio para trombar mesmo com o zagueiro e acabar o jogo, era 3 pontos e acabou. Uhum. Então por isso que nós ganhamos ali 3 brasileiros seguidos, né? Oh. E era muita bola do Rogério no Aloísio, né? É. Puto, o Rogério metia a bola no Aloísio. Era uma jogada ensaiada, principalmente contra o Boca Júnior, né? Eu fiquei no banco, o Borges começou a jogar. Quando eu entrei no segundo tempo, o Rogério quebrou a bola, bateu o tiro de meta. Eu que desviei a bola para o Dagoberto, fui para a área, o Dagoberto cruzou. Aloísio, quem foi o melhor treinador, na tua opinião, que te treinou? O melhor, para te falar a verdade. Ou os melhores, tem dois. Os melhores, né? Tem vários, né? Principalmente ontem mesmo, fiquei emocionado, uma pessoa que me deu as primeiras oportunidades no profissional do Flamengo, que foi o Vanderlei Luxemburgo. Escuta aí, tá escutando? Tô ouvindo. Ô, professor, eu tava escutando. Olha o aluno aí, professor. Tava escutando no carro mal o Thiago, só dando risada. Olha o seguinte, jogou com o Romário no Flamengo. Deixa eu falar pro Romário, dá bola pro Luiz, dá a chapa pra gente fazer. Você gostava dele, ô Luxemburgo? Muito, muito. Nós gostamos. Ele é um dos melhores. Esse é um dos melhores? Do Brasil, né? Ele, Muricy, meu pai, Paulo Atuori. O futebol é um esporte coletivo terrestre. Vários treinadores. Muito bom. Legal. Tá certo. Hoje a Luiz, o Chulapa, nosso convidado. Você, torcedor, você ouvinte do Estádio 97. Mande aí a sua mensagem. Pra ele quem foi o melhor presidente que ele teve. Quem foi ele? Foi esse aí mesmo? Chupa! Chupa e dá! Eu já ia direto pro outback mesmo, tomar o Danone. Saia do vestiário direto. É mesmo? Com dinheiro no bolso! Não prometo Coca-Cola de Guaraná e pra Luiz da Danone! Ele chegava, batia uns papos assim, chegava, chamava você no canto, Luiz, e tinha uma conversa assim com você sobre... Aquele jogo do É Hoje? Sobre o jogo, sobre, pô, um jogo importante, o É Hoje. Dobrava bicho. E conversava? Só comigo não, com o grupo todo, né? Principalmente o jogo contra o Boca Juniors, que foi ali onde ele reuniu o grupo todo, né? Todo mundo falava que nós... Foi uma Recopa, né? Uma isso final mesmo. Da Recopa. Você fez gol, né? Fiz o gol da vitória. Tinha essa cola de foi dinheiro, não. Foi 2x1 na ida, na volta os caras de 1x0. Foi 2x1 lá. Na Bomboneira, o São Paulo ganhou de 1x0. Aloysio, tinha essa colinha ou não tinha? É. Tinha essa colinha? Tinha gol fora aí, não? Era tinha. Gol fora? Era gol qualificado. Gol fora. Ah, por isso que ganhou. Ah, é. Tá certo. Agora, qual foi o gol mais importante que você fez, Aloysio? Foi esse aí, da Recopa? Pra te falar a verdade, o mais importante pra mim foi o passe. Nem foi nenhum gol, né? Pro Mineiro, né? Todo mundo fala, todos torcedor sempre agradece pelo passe. Pelo gol contra o Boca Júnior, né? E fico muito feliz pelo carinho de todos. Principalmente porque eu tenho 100 mil seguidores aí com o PP aí. 100 mil. Essa história mil. Do Danone, acho que eu tô mais famoso com o Danone do que quando jogava. Mas de onde veio essa história? Foi o Adriano Imperador, mesmo? Imperador. Foi? Imperador. Como é que foi? Conta Luiz, essa história. Primeiro treinamento nosso no São Paulo. Acabou o treino e agora vamos relembrar os tempos. Porque nós jogamos na base do Flamengo. Você, o Imperador? Eu conheço ele desde criança. Vocês eram parceiros. Parceiraço, morava junto ali na Praia do Flamengo, no Morro da Viúva. Continua ele, amigo dele, ó, Luiz? Ou perdeu contato? Muito nada, nós sempre se fala. Sempre o que aconteceu com ele, hein, Luiz? Tá curtindo aí a vida. Ele... Não, mas é um cara... Não, eu entendo que tá curtindo a vida, gente. Não é isso, mas o Adriano teria tudo pra ser... Pra ele ainda tentar se recuperar e voltar. Né? Ele teria tudo pra ser o cara da última Copa. Se ele voltar a jogar, eu acho que o Brasil, o mundo todo, vai ficar muito feliz aí, né? Ver ele dentro de campo, porque ele quer ver o Imperador aí de volta, né? Mas conta a história do Danone. Aí acabou o treinamento, ele olhou pra mim e falou: e aí, vamos tomar aquele Danoninho? Tomar o Danone? Tá de brincadeira, tomar Danone, cara. Vamos tomar uma escolzinha. Ele disse: é isso mesmo, é o Danoninho com colarinho. Pegou até hoje, é o povo curto que só aí. Já teve festa lá do Danone. lá em Alagoas, maravilhoso. Tá certo, vamos colocar ouvintes no ar? Vamos lá? Agora. É, ah, mas antes do primeiro ouvinte, o Benjamin vai falar das baterias Eliar, não é, Narigudo? Olha aí, amigão, você conhece as baterias Eliar? Lógico, elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com o direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então você já sabe, faça a escolha certa, escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria é Eliar! Eliar, vamos aos ouvintes, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o resto das lojas participantes em pirelli.com.br. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Alô. Alô. Opa, quem é? Oi, Dodô, Rodrigo. Opa. Ô, Rodrigo, tudo bom? Bem, você? Tudo bom, graças a Deus. Rodrigo do quê? Rodrigo César dos Santos. Quantos anos, hein, Rodrigo? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não é a idade do meu pai, senhor de Cristo. É verdade, mas Andrew, é um RG 3.3, hein? Como é que faz hoje? Ah, César, o que é de César? Ah, sensacional! Oh, violência! É isso. Uma semana não, sem fazer... bater, não, pô. Ele não tava nem aqui. É o bom velhinho, pô. E o bairro? Qual é o bairro? É, bairro Campestre. Ô, Benjinha, Campestre. Ah, tem, tem coral hoje. Ah, tem coral de Benjinhas? Como é que é o coral? Se for pra zoar meu filho, é melhor parar por aí. Continua seu filho? Ué, mas sendo você falou. E você voltou com ela? Voltou? É, mas um pai sempre. É um voltou, pai independente, voltou, Claudião? Independente de se aplicar a mamãe, um pai sempre é um pai. Você tá no Tinder ainda? Independente de quê que eu não entendi? Independente de sapecar a mamãe ou não, pai. Ah, você tá no Tinder aí? Tá dando uma sapecada lá? Sabugada. É. A Itália invadiu a Polônia? Que já. A Itália tá. Joguei o or sexual. Or sexual. Tá certo. Ô, meu velho, qual que é o time que você torce aí? Tricolor. Rapaz, aproveita que tá o Aloysio Chulapa aqui hoje. É que é um ídolo tricolor, cara. Aloysio Chulapa. Ele é a cara. Página da história do clube, né? Eu tenho algumas coisas pra falar. Tentei ligar esses dias aí bastante aí, não consegui. Vai servir até pro Aloysio aí. Ei. O Beijo acho que falou que o Dodô, quando jogava bola, parecia um magrão. Há uns dias atrás, aí ele falou isso. Juliano, o Juliano atacante, que fez 3 gols no Corinthians em 99. Do Palmeiras. Que jogou só no Palmeiras. Tem dois magrão, né? Mas aí jogou no São Caetano depois. É o magrão Juliano, é isso? Atacante. Não é aquele que não falou que não ia pra time nenhum e depois... Ele só fez esses 3 gols. Passagem inteira. Depois foi pro Japão, não é? Isso aí. Jogou isso. Na seleção. Ele jogou na seleção. Uma passagem rápida, mas jogou na seleção. Isso, depois foi jogar no futebol japonês. Eu sou amigo dele. Eu falei, então o Dodô jogava bola bem, porque pelo menos o Juliano, quando decidia jogar bola, fazia gol, né? Ainda fez 3 gols no Corinthians, pro Palmeiras. Foi muito bom, né? Mas foi isso, né? É. Igual o Eliel. Lembra, Eliel fez um monte de gol de São Paulo. Mas eu vou falar que serve pro Aloysio também. Falei pra ele isso, falei. Volta a jogar bola, faz favor, vai. Falando sério, Luiz, o Rivaldo tá jogando. O Rivaldo tá jogando na Série B. Tá onde, Luiz? O que você tá fazendo? Tô indo pra o Paraná, Grêmio de Maringá. Ah, Grêmio ou Maringá? Me apresento dia 4 lá. E o que disputa esse ano ainda? Terceira divisão. Terceira divisão? Fizeram o convite lá, eu falei que tava um ano parado, meio... Inchado, cheio muito Danone. Aí o presidente, vem assim mesmo, tomar Danone. Tomar um chá de boldo e vamos pro jogo. Tomar Danone aqui. Vai ficar com quantos anos, Aloysio? 40. Joga na Juventus, ganha em Cira, ele vai ganhar em Danone, salário. Mas, Aloysio, mas você acha que fisicamente assim, você vai aguentar um jogo de 90 minutos? Ele falou que eu poderia jogar só 45. 45 eu tomo Danone. Bom, mas também você vai chegar lá assim, né? Vai receber a chave. Mas tem um mês, vamos ficar um mês na temporada. Você acha o nível da Série B assim, muito baixo, assim, quando tem um jogador como você, né? Ou você pega um Rivaldo jogando, você acha? Não, acho que principalmente para o campeonato da Série B, eu acho que é uma motivação muito grande nós ver o Rivaldo com a idade que tá jogando daquele jeito. E achei bonito... Pai, jogando filho, com o filho, né? Aí foi legal. E o legal, Luiz, só tocando nesse assunto, porque foi o seguinte: eles fizeram gols, né? O pai fez gol. Acho que é a primeira vez na história do futebol. Não teve pai fazendo gol com o filho no estádio que tem o nome do vô. Isso acho que não, acho que não existe em outro lugar. Mas, ô, ô Rodrigo. Oi. E mais? Mas estamos aqui com o Aloysio, tricolor, São Paulino de coração, como ele revelou aqui. Quer fazer alguma pergunta para ele? Isso é muito bonito. É, é difícil, né, hoje em dia, jogador, né? Ainda assumir, né? Mas é, não tem uma pergunta específica. Só agradecer ele, né, por ter o que fez pelo nosso time. Eu vou até ser sincero com ele. Do começo até desconfiava um pouco. Falei, pô, será que vai? Será que não vai? Mas aí depois você vê tudo que ele conquistou pelo nosso time, né? Aí você fala, meu... É por isso que eu falei, Aloysio. Então, já que vai começar a jogar lá, treina um pouquinho mais aí. Dá pra pegar o lugar do Luiz Fabiano ali fácil, eu acho. Ei! Eu falei, ô Sombra, ô Sombra, ano passado eu liguei pra aí e eu falei assim, você falou assim, ô Rodrigo, você tem uma nuvem negra em cima aí, hein, cara? Ah, você é depressivo. Porque eu falei do Ganso. Aí agora você tá criticando o Ganso. Pra cobrar, pra jogar na cara. Nada como um dia após outro, que vergonha, não, Sombra. Mas cara, é evidente, falei, agora, você sabia. Mas é assim, eu critico quando eu, o resultado não é bom. Então... O resultado do Ganso esse ano, em campo, é pífio. No ano passado, eu entendo que ele fez até um bom campeonato brasileiro. Agora, esse ano, realmente, o desempenho do Ganso não é legal. Eu tenho uma tese meio que... Você tem preconceitos. Você falou aqui que você julgava vingativo, até o Aloysio como vingativo. Jogador que não seria bom. É uma predisposição, digamos. Foi vingativo. Predisposto A. Você tem predisposição, senhor Rodrigo. Foi vingativo. Parece o Sombra. Mas peraí, o Sombra rotulou o ouvinte guardou isso, e agora no momento oportuno ele tá jogando à tona. É. Tá certo o ouvinte, ele tá dando aí talvez... Acho que machucou ele por dentro, mano. Mas parece o Sombra, vingativo. A gente sempre duvida, né? Sim. E pra mim o Ganso, eu tenho uma tese sobre ele. Eu acho que jogar com o Neymar é fácil, entendeu? Ainda mais no campeonato nosso aqui. Eu acho que até eu com a minha barriga de cerveja, se bobear, dava uns passes lá pra ele fazer gol. Porque o Neymar jogava a bola lá longe. Eita! Aloysio. Ainda mais com o time que o Santos tinha na época, né? Essa é a minha opinião. Porque se você for ver, render o que era a estrela que vinha dado camisa 10 do Brasil, me desculpa, até agora... Depois do Neymar, eu nunca mais vi. Mas muita gente apostou nele. Aloysio, essa situação, esse exemplo que ele está dando do Ganso, a situação que você também passou lá dentro do São Paulo, às vezes, esse questionamento, essa dúvida que ele citou, que o torcedor às vezes tem, essa cobrança maior. Esse momento que você está lá dentro, no grupo, aí no teu caso você tinha um Muricy que você falou que segurava, e todo mundo sabia e via que ele segurava a tua onda. É trabalho, não, mano. Importa, o Aloysio não faz gol, mas é o cara. Para mim é o cara e vai continuar. Mas vivendo essa situação, é só o técnico que segura ou os caras, os amigos, os parceiros, os caras seguram também, ou cada um vai pro seu lado e você que se vire sozinho ali? O grupo, né? Segura? Tanto o treinador como o grupo. O grupo é muito segura importante. Era o que... Você acha que pro Ganso a galera tá segurando a dele ali dentro? Eu acho que tinha que dar mais chance, oportunidade para eles, para o Ganso, principalmente para ele ter mais sequência de jogo, que eu tenho certeza que ele vai dar uma volta por cima. Mas você acha que ele é psicológico? É um atacante que são poucos no Brasil para ter um camisa 10 como ele, né? E acho que nós temos que apostar, principalmente, dar valor e dar moral a um jogador como ele, principalmente estando no São Paulo. Ele teve uma contusão muito grave, né? E nessa contusão, vocês sabem que o joelho é um pouco complicado, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai dar alegria à torcida do São Paulo, principalmente a esse torcedor que não acreditava em mim, depois acreditou, e eu tenho certeza que no final ele vai falar a mesma coisa. Você tem cirurgia no joelho, Aloysio? Tive duas cirurgias muito... No mesmo joelho? No mesmo. E atrapalha muito depois do período que você fez a cirurgia? Mudou alguma coisa em termos de limitação para algum movimento? Ou você sentia medo? Ou você sentia medo de fazer certos movimentos e quebrar de novo? De novo, né? Principalmente porque a segurança na volta é um pouco meio complicada. Né? Então o trabalho é mais psicológico do que físico. Sim. Porque o joelho tá... Os dois, tá, né? Em plenas... Não, mas aí que tá, Sombra. É que muitas vezes hoje, uma cirurgia de joelho há 50 anos era algo que não utilizava o atleta, porque era complexo. Hoje, é um procedimento mais simples. Por mais que seja invasivo e é complicado, precisa ter um cuidado, porque se não for bem feito, o cara também vai ter talvez uma sequela que vai impossibilitar o jogador de continuar atuando. Mas, por exemplo, o jogador de futebol que joga num clube grande, ele vai passar na mão de especialistas. E quando você passa na mão de especialistas, eu vejo, por exemplo, o Ganso, ele já teve duas cirurgias, uma em cada joelho. Tudo bem, o cara deve ter talvez aí a sua preocupação em quebrar novamente, o cara pode talvez duas, aí... Duas não, três lá dele. Ele já fez três cirurgias? Uma em um joelho e duas no meio do outro. Não, então, mas aí que tá, RG. É, o cara, ele passa na mão, talvez aí do melhor profissional do Brasil. Ou quem sabe tem atletas aí que acabam operando até fora do Brasil. Então, mas o que o Aloysio tá dizendo, eu, pelo menos é o que eu acho, eu entendo, é psicológico. Só que esse psicológico, atrapalha, você não reverte mais. É. Por que que você não reverte? Você não vai para uma dividida mais como você ia antes. É isso, Aloysio? Esse é o problema. Vai... Não vai mesmo, Aloysio? Nem com o passar do tempo, não, enfim. Não vai. Sempre vai meio cabreiro? Ah, fica meio cabreiro, né? Fica meio cabreiro. Não... Mas eu confio que ele vai... Vai voltar o... É porque... O Ganso que era, porque ele tem um potencial muito grande. Ele vai buscar uma outra maneira, né? De se comportar dentro do campo. Com certeza. A mudança técnica. Agora, o que ele faz... O pique... A corrida, a dividida, isso aí... Com todo respeito, gente, ao meu ver, ele é um jogador que ele joga hoje num toque só, no máximo dois. Ele evita o confronto, justamente de medo do joelho. Ele não deve sentir dor, não deve. Lógico porque não. A cirurgia, como o Mano falou, feita pelos melhores profissionais do ramo. Mas... Não, que não quer dizer que tenha que ficar 100% também. Mas, Mano, é uma coisa psicológica. Ele domina e toca, ele não parte para um drible, não tenta o confronto. Até um chute de fora da área, às vezes, que exige um pouco mais de esticar esse tendão que rompeu... Ele não faz. Então isso aí dificulta muito ele jogar. Ô, Luiz, eu tenho uma curiosidade, cara. É, quem foi que te convidou pra jogar no São Paulo? Foi um dirigente ou foi o próprio Rogério Ceni mesmo, cara? Quando ele jogava no Paranaense. O patrão, foi o patrão, velho. Foi o Rogério, patrão, não? Foi o patrão, o presidente, o Milton Cruz, o Souza também, o Souzinha na época. Mas esse papo que o Rogério teria feito convite pra você, é verdade ou é sacanagem? Não, é verdade. Você fazia gol no São Paulo quando você jogava no Paranaense? Incomodava? Eu fiz. Você comemorava ou não? Primeiro gol, o jogo foi lá no Porto Alegre. Em Porto Alegre ele fez gol. Final da Libertadores. 1-1, o gol foi meu. Você acredita, Luiz? Falando sério, é claro que você é torcedor do São Paulo, e o torcedor do São Paulo nem deve ficar magoado com você, dependendo do que você respondeu, porque você é um profissional, jogava na época pelo Atlético Paranaense. Prejudicou muito o Atlético jogar fora. Você acha que se o jogo fosse lá na Arena, vocês teriam condições de ser campeão em 2005 da Libertadores? Mas não poderia ter sido campeão, mas não ia ser tão fácil, não. Uhum. O São Paulo ter aquela facilidade de ter sido campeão, ter ganho de 4-0, mas lá na Arena nós poderia ter ganho o jogo. Feito também, um placar melhor. Nós estava na Arena, era difícil. Era um time bem encaixado, né, Luiz? Era Antônio Lopes? É importante, falei com a Elza, né? A gente rezava, né? Sempre falaram com a Elza, fazia um grande trabalho. Mas, né? Ô, Chulapa, fala aí como é que foi o approach do Rogério Ceni. Vocês estavam ali no gramado, foi no vestiário, quando vocês se cruzaram no vestiário. Como é que foi? Que o Rogério falou, e aí, Chulapa? Tá, vamos lá pro São Paulo. Foi assim mesmo? Não era Chulapa ainda, né? Não era ainda. Ou já não era Chulapa? Já. Já era? Já. A luz do Chulapa? Mas e aí, como é que foi aí o approach do Rogério Ceni com você? Não, acho que sempre na hora do jogo, na hora do escanteio, eu sempre fico ali perto dos goleiros, principalmente para pegar aquela bola de primeiro pau. É. E quando estava 2-0 para o São Paulo, no Morumbi, lotado, acho que 70 mil pessoas, ele tocou em mim e falou, ó, já mandei trazer você pra cá. Maneira aí! Aí eu olhei pra ele, eu disse, tá com medo de fazer outro de cabeça? Ele, então você vai ver. Essa história é verdade, viu? É verdade essa história? Meu patrão, e pra mim, com orgulho, é um orgulho muito grande de ter jogado 3 anos aí junto com ele, ter conquistado aí o Mundial, 3 brasileiros, e fora de campo, nós ter essa amizade. Né, e aí ele gosta mesmo de você, aí, né, Luiz? Agradecer dele ter ido na minha cidade, Atalaia, parou a cidade, ninguém esperava dele chegar lá e dar o pontapé inicial de eu ter abrido a nossa escolinha Meninos de Ouro. Você não vai virar prefeito de Atalaia, não, meu? Não. Não? Se eu virar prefeito, eu dou a prefeitura pro povo. É, aí o povo diz, porque não é vice, porque eu não posso dar. Quem tem que dar é o prefeito, o vice eu não tenho poder. Você tem instituto lá ou uma escolinha? É escolinha. É uma escola. 130. Quantos meninos? 130. Meninos e meninas? Meninos. Só meninos? Só meninos. Aí você dá, o que é a escola? De 10 a 16 anos, o que estudam de manhã treinam à tarde, o que estudam à tarde treinam de manhã. E todo tipo de esporte ou só o futebol? Não, treinamento, tudo, tem jogos, tem tudo. E você recebe ajuda de prefeitura, de incentivo, não, de governo? Eu ou você segura onde? Nada. Eu e o meu só sócio. Você lá, e o sócio. Que meu coisa, sócio, hein? Que é o Zeca do Grande Ouro, dono do maior mercado da cidade. Quer dizer, a gente pensa que é só aqui, mas não é não, né? Em todo o Brasil é assim. É importante você tirar essas crianças da rua, né? Que andam fazendo coisa com 10, 11 anos, ali, cheirando, roubando. Então, você vê a alegria deles hoje ali, né? Legal. No esporte, jogando, treinando, querendo ser um Neymar, querendo ser um Oscar. Né? Então, isso é muito importante. Ô, legal. Rodrigo? Oi? E no vou perguntar pra você, pergunta pra Luizio. Se vocês fossem o Osório, próximo jogo, joga o Centurion como atacante ou volta o Luiz Fabiano? Quem respondeu primeiro? Pode responder, Rodrigo. Com certeza o Centurion. Centurion. E você, Aloysio? Se você é o Osório, quem que joga o Luiz contra Fabiano. O Galo? Luiz Fabiano? Luiz Fabiano, principalmente porque o Osório é um jogador que ele é um cara muito forte, principalmente para entrar ali no segundo tempo. Eu acho que ele rende mais do que começar jogando. Né? E o Luciano e o Luiz Fabiano sempre é um jogador matador e principalmente fez falta no jogo contra o Cruzeiro, apesar do São Paulo ter ganho, principalmente ali fazendo pivô. E acho que nós temos que dar força para esses atacantes que nós temos. É o jogo Luiz da Fabiano, malandragem, rapaz. Né? É o jogo da malandragem. É, voltar. A Luiz, ele foi, quando não deu para ir para os Estados Unidos, ele falou assim: infelizmente eu vou ter que ficar aqui. É, e fora que esquentadinho esse jogo aí. Meio esse é o jogo da malandragem. Mas é que, assim... É o que a RG tá falando, é malandragem, não é pode, malandragem não, dele... É, não pode dar bobeira. Mas o jeito de pensar de você usar um centroavante, mesmo fora de casa, contra o Atlético Mineiro, é o seguinte. O cara do Atlético Mineiro, o zagueiro e até o próprio volante, fala assim, pô, aqui tá o Luiz Fabiano. Tem que ficar um na marcação e outro na sobra. Ele tem o respeito e segura. Porque senão o outro time vai todo pra cima. Mas, tem o outro que pensa assim, o Luiz Fabiano esquentadinho. Ah, como pra cima. Aí ele tem que segurar, né? Aí é uma coisa dele. Pô, como é difícil você jogar contra o... Dá um chutinho no tornozelo dele que ele vai ser expulso, né? Tipo assim, o cara pensa assim, o zagueiro, né? Infelizmente, é assim. Você também não tomava chute no tornozelo pra caramba? Quando você jogava no contra, por exemplo, contra o Boca lá na Bomboneira, os caras não chegavam junto, esquiavam aqueles caras lá? Isso. E, porra. Verdade mesmo. Os caras são maldosos, Aloysio? Muito. Sem bola. É mesmo? Sem bola, sem... Agora, Aloysio, tem uma pergunta pra você, né? O jornalista... Boa noite, Alexandre Impressa. Tudo bem? Né? Tem algumas fontes. Queria saber de você como é que foi quando você conheceu o zagueiro Miranda, né? História. Eu conheço, tem uma história, né? Tem uma história muito, muito engraçada. Quando eu tava no Atlético Paranaense, Miranda era o zagueiro do Curitiba, né? E nós fomos pra final do Paranaense. A gente foi pra final do Paranaense com 30 minutos do primeiro jogo da final. O Miranda deu uma cotovelada na minha cabeça que eu fui bater no hospital. Fiquei 8 horas de relógio ali tomando soro. E o Curitiba ganhou de 1-0. Gol do Rafinha, que tá na Alemanha. Começou, né? Na Portuguesa, jogou no São Paulo? É, isso mesmo. Não, direito. O lateral é outro direito. Rafinha. Não, lateral direito, não. É Rafinha é lateral. E depois teve o jogo na Arena, lotada a Arena, e com 5 minutos de jogo, olhei pro Bandeirinha e o juiz, ele não tava olhando, e o Miranda me marcando tudo. Quando eu olhei pro Miranda, eu soltei o murro na boca dele. Você meteu um murro na boca do Miranda? Descontei a porrada. Primeiro cotovelo. Na cabeça. E pô, mas sangrou, o Miranda... sangrou a boca dele toda, e eu agarrei ele pra dizer que ele também, o sangue fica na camisa. O juiz foi e expulsou nós dois, com 5 minutos de jogo da final. Aí quando contratou ele no o São Paulo, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele disse, agora é paz. Contou já era. Isso, né? Os kits, né? 1-1, né? Deixou no empate. Ô, Rodrigo, esse é Luiz Chulapa, cheio de boas histórias, hein? Ó, um abraço pra você, deixa o seu palpite, São Paulo e Galo. Eu acho que é 1-1, se for é vitória. Então tá bom, mas 1-1 não tá de todo mal, né? O Rudy tá aí? Tá lindo. Fala, meu querido. Rudy, teu primo Rafael já foi meu cunhado já. Opa! Mas qual é que foi? Já foi, é bom! Peraí, como que é o negócio? Não, eu tenho um primo chamado Rafael. O primo do Rudy pegava a tua irmã, é isso? Pegava a minha cunhada, irmã da minha esposa. Então uma concunhada. Ele mora em Bragança, faz tempo que eu não vejo ele. Então não é uma cunhada direta. Abraço pro Marcão, meu tio. Parou de pegar, é? É. Abraço pro Marco. Já tá em outra, já. Já tá em outra. Já. Gente fina. Essa família do Rudy é assim, bicho, não para numa ele só. Ele está na terra da linguiça agora, Bragança. Mas, ó, amigão, responda com sinceridade, Empresário, isso mesmo. Largou bem ou não? Ele, acho que fez um bom negócio, acho. Ah, então vai tudo bem. Olha só. Depende, tem os dois lados. É muito bonita ela e tal, mas o moleque é 10 demais. Sei lá. Família Landucci é diferenciada, né? É, mas é do lado dos Landucci? Do Landucci. Ah, é? Mas, e do outro lado, o que é o outro lado lá? Os Capuleto, como que é? Vignoli. Vignoli? Os Vignoli não é gente boa. Só os também. Mas a família. É a sua família. Essa família do Rudy é um Romeu e Os Vignoli são de Roma. Ferdinand e Mezenga. Vignoli são de Roma e o Landucci de Luca. Mas não rola, por exemplo, uma ciumeira naquelas festas de família no final do ano? Porque seu nome é Rudy Landucci, seu nome artístico. Não cobram? Por que não? Rudy Vignoli. Os caras não falam. Verdade, Vignoli, o meu pai colocou. Inclusive, minha mãe falou isso no jogo. Meu pai colocou o nome e não avisou ela e ela tava. Mas era normal antigamente, mas ele só fala... levar o nome do pai. Mas aí você meu pai foi malandro, porque era pra eu chamar Bruno. E ela, meu pai falou, não, tá bom, vou registrar como Bruno. Chegou lá e botou Rudy. Mas nas reuniões você fala, eu vim, olha aqui pra esclarecer isso. Ah, sensacional! A praça é muito, não é? Mas Rudy é apelido, né? O teu nome não é. Não, Rudy. É Rudy sim com Y. É mesmo? Mentira, não é. É tá nome aqui, artista, tá no meu RG, você já viu, moto. Não vi, não. É Rudy com R-U-D-E. É Adalberto o nome dele. Mas é complicado esse lance de sobrenome, porque festa de final de ano, sempre tem uma cobrança, velho. O cara fala, tá vendo? Você colocou na mídia, hoje aí Landucci é extremamente conhecido aí por seu trabalho, diga-se de passagem, muito bom. Muito obrigado, mano. Mas os Vignoles, eles devem ter realmente aí um pé atrás com você. Tem. Tome cuidado, velho. É quando verdade. Você pegar aquele tender no final do ano, quando tiver salpicado alguma coisa preta em cima, não é gergelim, não. Deve ser chuvinho. Domênica Costa de salpicão. Abraço pro Sérgio Vignoli e sobre amanhã, a entrevista do Danilo vai amanhã ao ar, hein? Uma da manhã, hein? Então tá bom, amanhã a entrevista sua lá no Danilo Gentili. Falei da rádio aqui. Danilo ele tá convidado pra vir aqui. Ele ouviu o programa, eu fiz até o casão lá, meu. Então, ele falou, tem uma agenda aí, vamos ver, estamos tentando encaixar ele pra mim. Então tá bom. Faz Rodrigo, um abraço pra você, cara. Boa noite. Ô Sombra. Oi. Eu acho que eu queria dar uma sugestão. Não sei se já teve isso aí no programa. Sugestões já tivemos várias. Eu não sei a logística, né? Como funciona de vocês, mas eu vi que vocês fizeram até na limusine, né? O programa, né? Tem que fazer, sortear alguns ouvintes e fazer um churrasco e fazer o programa lá de vez em quando, tipo uma sexta-feira assim e tal. Eu acho que seria interessante isso aí. Fazer o churrasco hoje? Na limusine? Na limo? Fazer churrasco na limusine, mano. Por exemplo, eu já tô sendo o primeiro a ceder a minha casa pra gente poder fazer um churrasco. Você cede fácil assim, né? Churrasco. Imagina a gente falando, vai lá no churrasco, lá na casa do fulano, lá. Imagina quantos vão chegar, você tá louco? Fazer um churrasco com o Marcelo Gel. Isso já foi feito. Já tem um evento programado aí. Churrasco na casa do ouvinte. E o que falta, que tá sendo programado, é o churrasco evento, né? Mas tem Deus da None nesse Mas teremos em breve. Obrigado pela sugestão, viu, Rodrigo? Boa noite. Beleza. Falou, Sandra. Valeu, abraço, tchau. Valeu. Olha só aqui que tá passando por aqui, ó. Ih, ó, o avião do estádio passando. Pela primeira vez hoje, hein? O avião do estádio passando aí, ó. É, esse avião é o avião da Singapore Airlines, que vai te levar pra assistir o show do U2 em Barcelona. Não anotou aí? Anota, passou o avião, tá bom? É a promoção Avião do Estádio 97. Dessa vez o estádio vai levar você pra assistir um dos maiores shows do planeta, U2. Então fique ligado aqui no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas pra Barcelona, hospedagem e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show, com direito acompanhante. Leia o regulamento, vai lá no nosso site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona tem apoio da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar, e também a agência catalana de turismo Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos, hein? E que gostoso viajar nesse avião da Singapore Airlines. Uma delícia. Vai direto. É uma maravilha. Cara. É a única companhia premium que te leva pra Barcelona direto. É companhia premium, tá? Não é qualquer uma. É uma companhia premium. É a Singapore Airlines. Pô, dá vontade de ir lá fazer um bate-volta. Bota. Tá, nossa. Ah, dá, né? Faz um bate-volta, almoça e volta. Com certeza. Bota conforto nisso. Em breve, novidades. Mais novidades acontecendo. Mas vamos falar da Essia. Olha só, amigão. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Essia é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o C cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Motinha, tem notícias aí do Corinthians? Sim, legal, mano. Legal, sim. Já era, né? Perdeu o Playboy. Okay. Cobiçado aí pelo Corinthians, né? O Jonatas. Jonatas. Foi anunciado pelo Real Sociedade. Quem perdeu foi ele, velho. Perdeu a chance de disputar o Mundial ano que vem. Parece que a mina fica com outro cara. Pera lá, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo que tudo indica, o Corinthians ele vai estar na Libertadores ano que vem novamente e será o campeão. E o Real Sociedade. Quem tá perdendo a chance de disputar o Mundial ano que vem é o próprio Jogo. O Real Sociedade não vai estar. E cuidado que ano que vem o Palmeiras vai estar também pra eliminar vocês. Não sei, não sei se vocês vão estar. Qual foi a última vez que o Palmeiras disputou a Libertadores? Aliás, não vamos só estar. 2013. Não vamos só estar, como nós vamos ganhar esse campeonato aí. Fica tranquilo. Difícil, hein? Não, não. Ô, mano, tem difícil, nada difícil, hein? Não, filho. Opa, se tem. Tem nada difícil. Tem e muito. Não, difícil. Porque nós temos jogos contra vocês e contra o Atlético. Por isso mesmo, é e outra escovada que vocês com vão vocês, eita, é, com briga. Vocês. Pega retrospecto dos últimos 10 jogos. Marcar, e marca aí e me cobra. Contra o Corinthians é 6 pontos pega que eu falei. Retrospecto dos 3 já foi. Jogos, aí é o Mané. Então, 3 pontos já foi. E mais 3 Mané. Agora. Então, mais 3, vovó, já somos vice já. Pega é verdade, tá vice. Últimos 10 aí. 28 com 3, mandar. Mandar. O jogo da. Já somos vice. Eu já conto que é vice. O Palmeiras ganha das gambá, né? Eu acho que ganha. Pega o retrospecto dos últimos 10 jogos aí, o aposentado só Carcomida. Só falta passar 2, viu, vovó? Ah, eu gosto Mané. De você. Vovó, só falta também passar 2. Tá bom. O Galo e as Galinhas. E vamos que vamos, velho. É nós aqui que nós estamos chegando, Deus. Filho. Esses coitados não. Esses coitados no passado estavam fazendo reversa. Conversa, velho. Não tem conversa, não. Os caras estavam chorando o sangue. Tá vendo, não, não interessa, não interessa. Não interessa. Ô, Aloysio, interessa. Deixa eu falar de futebol hoje. Aloysio chileno? Deixa a vó perguntar. Não é chileno, é chulapa. Aloysio chulapa, vó. Quando você jogava aqui pelo São Paulo, o que era mais fácil, jogar contra o Corinthians ou contra o Palmeiras? Boa, esse que é matou. Contra os dois, meu amigo. É. Era fácil os dois? Naquela época, não. Tinha esse negócio, quando chegava clássico, era nós na fita e o resto no DVD. Ah, mas depois vocês tomavam as escovadas, hein? É que nada, foi na época do... Foi na época do... Imagina, 13 jogos que vocês não ganharam da gente, tá louco? Ele tava na época lá daquele tabu. É, tabu de 13 jogos. Foi 13 jogos, que o Betão que acabou com o tabu, maluco. E caiu mesmo ano. Ô, Luizio, ontem o Wagner Love saiu xingando. Brigou com todo mundo. Ó, crise no Corinthians. Primeiro falaram que tinha sido pro técnico aí, mas já disseram que não é mais o técnico. Me diz uma coisa. Aí foi o Elias que ele xingou, foi isso? Diz ele que sim. Bom, ele tava nervoso. Você já saiu na sua carreira xingando algum colega? Ou xingando até técnico? Ou pegou não. Alguém dentro do vestiário? Isso não é minha praia, não. Mas acho que às vezes o jogador tá. Cabeça no momento, quente. Cabeça quente, no momento que. E a fase não tá boa, a bola não entra, e às vezes acontece isso, mas depois que a cabeça dá uma enfriada, com certeza. E no vestiário? Já pedi desculpa aí o treinador, os parceiros e. Ô, Aloysio, no vestiário, aquele cara que você vê que o cara não tá com vontade, ou tá com uma briga com a diretoria, mesmo que você seja parça do cara. Corre pra não chegar. É, o cara tá fazendo aqui, tá naquela briga de fica, não fica, vai embora, o cara tá fazendo meio corpo mole. Já deu uma mais chegada motiva, no cara, né? Assim, no vestiário e falou, ô, irmão, qual é a sua? Tá prejudicando o time? Pede pra sair, alguma coisa? Porque você era grande, melhor, né? A melhor coisa que existe é o grupo motivar essa pessoa. Ah, mas motivar ele, daquele jeito, é trazer, né, ele pro grupo. Não, mas não dá uma chegada. De você. Não, isso é muito. Mas fala a verdade. Mas você não dá uma eu chegada. Eu não vou falar dos meus parceiros. Não, não precisa falar nome, mas você não, não deu uma chegada. Eu falo assim, ô, mano. É desse tamanhinho, com essa criança. Vamos dizer que você jogava... Vamos falar do meu tricolor. Não, você tá fugindo, você é um vaselino, hein? Ô, Aloysio Chileno, vamos dizer que você... chulapa. Vamos dizer que você jogava com o Valdívia, vai? Vai. Aí ele fica 20 jogos lá no estaleiro, aí volta do nada pra ser titular. O que você fala pra ele? Vamos falar do tricolor. Seu vaselino! Deixa eu só fazer a pergunta, entendeu? Quando tu jogaram Flamengo comigo, entendeu? Você jogou com ele? Porra, lógico, joguei. Joguei com 120 mil pessoas, 120 mil torcedores no Maracanã. Já jogou com alguém melhor que eu? Fala a verdade. Jamais. É o melhor da história. É o melhor. Tecnicamente, você nunca nem perdeu. Não tem igual. Eu tive o prazer de jogar ao lado dele. Eu tive o prazer de ir pro Japão e ver 80 mil torcedores com camisa, com aquela foto dele. E quando ele pegava na bola, a torcida. O Japão, o japonês, ia uma loucura. Pra mim é o e mesmo. Resolvia, né, Chulapa? Tem umas conversas que eu já ouvi, que às vezes ele chegava da noite, que ele gostava de mulher, não bebia nada, né? Ele não tomava não nada, tomava gostava de mulher nada. Era só o café. Mas no outro mesmo dia de manhã tinha treino, ele ficava lá trancado na fisioterapia, dormindo, e os outros treinando. Só que no jogo... Chegava no Maracanã, 3-0 contra o Botafogo, 3 gols do Baixinho. Mas era fato, ele ficava dormindo enquanto vocês corriam, e o nego falava, não perturba não, porque... Deixa o homem quieto. Deixa dormir, velho. Deixa dormir. Na minha opinião quieto. Também, pra mim, o Romário mais que o Ronaldo. Pra mim, o Romário foi mais centroavante do que o Ronaldo. E o Neymar precisa... Porque não é? Na já pequena também. Área, então, é que o Romário não vai jogar no Corinthians, né? Então, não tem sorte esse status todo. Sorte dele. Flamengo e Corinthians. Aquele drible que ele deu no Amaral. Não, mas fala sincero, mano. Nossa senhora. Se tivesse que escolher hoje, Romário ou Ronaldo? É que é embaçado, né, Motinha? O Romário, eu acho que ele era mais genial e mais matador, mano. Mais decisivo. Mas o Ronaldo era, plasticamente, um jogo mais bonito. Mais bonito, também acho. O Ronaldo... Mas na pequena área, eu acho que o Romário... Romário ou Ronaldo? Eu ainda... É bem difícil aí o páreo, mas eu ainda sou o Romário. Romário. Portuga... Mas, mas se é bem... É pau a pau o negócio. Não, aí. Não, claro. Com distância? Com distância? Você acha com distância? Com distância. E você não acha com distância? É diferente, né? É. E o Ronaldo teve duas... Temos que levar em conta que o Ronaldo teve três contusões de joelho séria. Ronaldo séria. Não sabia... Ronaldo Romário não. Ronaldo não sabia cabecear. Você entendeu, Sobra? Então, assim, e se o Ronaldo não tivesse machucado tanto? O Ronaldo nunca soube cabecear. Não, mas pelo que jogou que vocês viram. Eu acho que foi o Romário. Pra mim, o Romário é um pouquinho, mas muito pouquinho melhor. Pouquinho só pouco. O Ronaldo não sabia cabecear. O Romário com 1,60m. Sabia fazer qualquer coisa. Ele dentro da área, ele é genial. Genial. Genial. Fala, RG. Eu diria que se tivesse que dar nota, o Romário nota 10 e o Ronaldo nota 9. É que o Romário nunca jogou um campeonato paulista, né, velho? Isso muda o quê? Nunca jogou regional, mas disputado jogo, do Brasil. Aquele jogo que ele virou contra o Palmeiras aqui, acho que foi Copa Vasco, do Brasil. 3-0 o primeiro tempo, eles viraram 5, né? Mas era o Palmeirinha, né? Era o Palmeirinha. Palmeiras é um time bom. Jogão de bola, aquele jogo. Fala, Luiz. Mais alguma... Fala, Luiz. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, porque eu lembrei do... Ele não jogou o Paulista, não. Não jogou o Paulista. Eu lembro de um jogo também. E Corinthians que ele deu... No Amaral Coveiro? No Amaral Coveiro. Você arrebentou com quase o Amaral. Amaral e no, Amaral. No Damar. Coitado Amaral. O corpo foi para um lado, o espírito foi para o outro. Eles foram pegar o Danone ao contrário. Verdade. A cavadinha que ele deu, quando ele saiu para abafar. Amaral tá até hoje, meu. Ô, Mota, mais alguma coisa do Corinthians? Não, não tem crise, né, mano? Parece que tá tudo certo entre o Tite e o Love. É, mas e o Elias? Como assim não tem crise? Falou. Ó, chupa em crise. A terceira parte, o Elias não falou, não deu declaração. Eu sou o cara do telão. Eu sou o cara do telão, quarta-feira contra o Vasco. Eu faço uma hashtag lá, chupa imprensa. Mas esse cara do telão sou mesmo. Mas eu não tô entendendo. Quem é que diz aqui que a imprensa nunca inventa nada, a imprensa só mostra o que aconteceu? Aonde? Aonde? Sei. Tá cheio de abutre aí, velho. Eu escuto. Geralmente é o contrário, né? Pró-Corinthians, não é anti. Não, não é. Esse episódio mostrou a real faceta da imprensa. Tá cheio de anticorintiano por aí. Lógico. Eita. Olha, eu pensei que era mimimi, era só de São Paulino e Palmeiras, mas tem corintiano mimimi demais. Mano, eu não ligo, Mota. Se tem crise num lugar, eu não ligo de divulgar. Se, por exemplo, tiver uma briga lá de jogador do Corinthians, que nem aquela época lá do Tevez com Marquinhos, enfim. tem que divulgar. Tem que falar. Eu acho que o repórter, ele tá no papel dele de divulgar o que acontece. Agora, inventar, velho, uma situação é totalmente diferente. Mas ele xingou quem? Por exemplo, Sombra, é igual aquela vizinha Candinha, velho, que você tá lá discutindo com a ó, tua esposa, você quebrou o pau lá. E ela até a janela. Num casamento, acontece às vezes uma discussão um pouco mais áspera, ríspida, enfim. Goleiro, aí tua vizinha, ela tá lá, ó, com o copo na parede, tá? Aí daqui a pouco, ela vê você saindo com uma pá, cavando no teu quintal, tá certo? Logo ela pensa o quê? Ah, já vai lá e liga pras parentes, lá fala, ó, meu vizinho matou a esposa, você tá lá plantando tulipas. Você tá lá plantando tulipas pra relaxar do Ah, para, é verdade, você sabe que não vai ter sexo, velho. Você não vai dar uma salgada naquela noite, que a mulher tá brava com você, você foi lá plantar orquídea no quintal. O goleiro Bruno é extravasado, meu. O goleiro Bruno foi mandado pra então a vizinha, ela não viu. Ela não viu, mas ela foi lá e já contou pra parente dela: ó, meu vizinho matou a mulher. Já tem 18 carros de polícia na tua porta pedindo pra ver o corpo. Então, mas o Love xingou quem, então? Ué, ele tava insatisfeito com o lance que aconteceu. Até com a própria performance dele dentro do campo. Aproveita. O jogador, Aloysio Chilapa, às vezes você jogou mal, você não sai, às vezes vai, você foi substituído, ninguém gosta de ser substituído. Mas se você jogou mal, você fala, pô, até tô justificando a substituição, porque não joguei nada. O jogador não sai, às vezes, não vou dizer esbravejando, mas o cara sai até fazendo um desabafo, sai ou não sai? Aquele vai tomate cru, não é pro treinador, mas até pra você mesmo, quando você joga mal. Acontece ou não acontece isso daí? É verdade, mas quando eu via que eu não tava jogando bem, eu não tava rendendo, eu pedia pra colocar outro jogador no meu lugar. Você pedia mesmo? Olha aí, jogador exemplar. Mas aí você fazia o quê? Metia aquela mão na perna e falava, troca? Não, eu ia no treinador, como já fui no meu pai, Murici, e falei, coloca o Thiago Ribeiro pra jogar, que eu não tô legal pra render o que eu tenho que render no jogo. Mas e o Murici já falou pra você, falou, não, você vai ficar em campo porque acredito em você. Teve jogos também que... Ele ficou, brigou. Que você não queria sair, de tirou. O Boge, sempre o Boge. Quando tiver 20 minutos, 25 aí pra acabar, eu peço pra sair, pra você jogar. Entrar no meu lugar. Aí com 20 minutos nós ganhamos o jogo de 2-0, eu pedi pra sair, ele, não, agora fica aí. Porque o jogador que quando entra no jogo, ganha o bicho sim. Inteiro aí. Aí você dividiu o bicho. Você não dividiu o bicho. Um amigo meu, Marcelo Polac, tá te mandando um abraço aí, Luiz Chulapa. Manda outro, um abraço. Ô, Chulapa, pra ele. Polac. Eu quero mandar um abraço pra... Fala. Manda aí. Pra meus parceiros, que é o grupo do... A turma do Danone aqui de São Paulo. Estão me esperando no shopping. Eldorado. Eldorado. Pra nós tomar um Danone junto. Ali tô chegando aí, hein, rapaziada. Boa. Dourou. Botinha. Boa. Então daqui a pouco você volta com Palmeiras também, volta com notícias do Santos, porque tem promoção para o ouvinte do estádio. A loja do Estádio 97 hoje está com uma promoção muito legal, hein? Preste atenção, você ainda não conhece a loja do Estádio 97? lojadoestadio97.com.br, acessa lá, lojadoestadio97.com.br. Quem fizer compras acima de R$100 terá um desconto de 10%, e ainda ganha uma caneca do Dia dos Pais. Boa. A senha do cupom de desconto é Mota Modinha. Oh. É todo mundo. Foi gerado. A senha do cupom de desconto é Mota Modinha. Aí, após efetuar a sua compra, antes de fazer o pagamento, vai aparecer um espaço para você digitar o código Mota Modinha. Absurdo. Acesse hoje mesmo lojadoestadio97.com.br. Também pelo Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. A loja do Estádio 97 está com produtos de todos os clubes do Brasil, somente produtos oficiais. E como está chegando o Dia dos Pais, de repente ali você vai descolar um presente muito legal para você dar para o seu pai. Aí você fala, meu pai é gaúcho, torce pro Colorado. Tem presentes do Colorado, tem do Grêmio, tem do Sport, tem do Bahia, tem do Flu, tem do Fla, tem do Bota. Tem do Porco, tem de tudo que é clube do Brasil, tá bom? Vai lá, lojadoestadio97.com.br. Então quem fizer compras acima de R$100 vai ganhar um desconto de 10% e ainda ganha uma caneca do Dia dos Pais. A senha do cupom de desconto é Mota Modinha. Absurdo. Tem que botar Mota Modinha tudo junto, viu? Nossa, tudo junto, é misturado. Ô, Chulapa, a mulherada tá perguntando aqui se você Como é que tá a sua vida? Tá casado ou tá pé esquerdo dentro do carro automático? Não, tô casado. Tá casado. Permanece casado. Apesar da patroa no estado que tá em Alagoa, tá lá. Mas aí tô, é bom, hein? Tô casado. Você tá com Vale Night. Por causa do trabalho dela, não deu pra não ela. Não deu pra vir, né? Ela deixou eu ficar essa semana aí tomando Danone. Deixa solteiro. Eu falar. Deixa eu fazer uma Peraí, um de cada vez. Vai fazer uma coisinha. Fazer uma pergunta. No jogo São Paulo e Liverpool, vocês foram assistir o jogo do Liverpool na semifinal antes. E vocês viram os caras, deram um show, tinha aquela lenda que o Liverpool não tomava gol, não sei quanto tempo, o goleiro não tomava gol. Tinha um dos zagueiros deles, eu lembro bem, que foi até o que falhou no gol, o Sami Ripia, era um norueguês, se não me engano, norueguês, que era o cara, era alto pra caramba, embaixado, um alemão. É. Os caras no vestiário, ali naquela... corredorzinho de entrada, que as duas equipes entram juntas. Os caras tinham um tom de superioridade, olhavam de cima para baixo, achando que realmente iam ganhar o jogo com tranquilidade, Luiz? Tinha. Até é provável que quando acabou, o Rogério Ceni foi dar a mão ao Gerard, né? Não sai direito o nome, viu, gente? Mas a língua entronha. É Geraldo, é Gerardo mesmo. É Gerardo. É Geraldo. E ele deu a mão, nem olhou para o rosto do Rogério. Mas a melhor motivação ali, nossa... foi quando saiu o jornal japonês, quando eles falando que era imbatível mesmo. E tava 13 jogos sem tomar gol e sem perder. Então o Paulo Atuori e o Rogério pegou ali o jornal e... não precisou nem falar muita coisa. Não precisou disso, ó. A motivação é essa. Então nós ia tomar café, almoçar, jantar e nós tava olhando ali o jornal, eles falando aqui. Fala pertinho então, no microfone, né, Luiz? Com uma motivação muito, muito grande ali pra nós e... nós sabia que não ia ser fácil, né? E principalmente eu, quando cheguei no São Paulo, que o São Paulo me contratou, voltar um pouquinho atrás, o São Paulo já tinha 4 atacantes, né? Era o Amoroso, o Luizão, como foi para o Japão, eu vim para o lugar dele, mas estava o Amoroso, o Christian. Thiago, o Thiago Ribeiro, o Christian e o Grafite. E eu como o quinto. E o Amoroso já estava com a sua vaga garantida. Então, lá nos treinamentos no Japão, o Paulo Atuori reuniu nós 5 e falou, o Amoroso já tem o lugar dele. É então, ele mais um. Vocês 4 aí, vão brigar para outra vaga para jogar ao lado do Amoroso. Aí eu disse, oxe, ainda vou ter uma oportunidade de brigar para jogar. Cheguei agora, né? Não pensava que já ia ter essa moral. Essa moral toda, né? E graças a Deus... deu certo ali de eu fazer a parceria com o Amoroso no ataque. Para mim, um atacante que me deu a maior moral e força, viu? Principalmente fora de campo. Me deu muitos conselhos para nós jogar junto, para nós... e deixou confiante pro jogo. Pode errar, deixou, pode fazer. Deixou. Ele é uma pessoa... Amoroso, um abraço especial. Orgulho muito grande disso. Amoroso joga muito, seu parceiro e seu amigo fora de campo. Amoroso, verdadeiro. Todo mundo gosta joga dele, demais, né? Não, jogava muito, jogava né? Demais, é bom, daqueles bom. Que você chegava, ele falava assim, não, nós vamos entrar pra ganhar, e o cara assume o que fala. E ele chamava a bola ele durante tinha o jogo, qualidade, né? Ele chamava jogava, o jogo. Chamava o jogo. Dá em mim a bola, quem é, é era bom jogador, sim. Mas aquela partida do São Paulo e Liverpool, o Aloysio, foi a maior partida que você viu do Rogério Ceni? Porque o Rogério tem partidas memoráveis, é que ele pegou muito. Mas aquela lá foi a mais? Eu vi os 3 anos, foi. 3 anos de São Paulo, foi uma partida que ali ele foi completo em tudo. Todo mundo fala da falta do Gerard, que ele tirou. É. Mas pra mim foi a falta que ele tirou de queima-roupa. Né? Todo mundo na frente dele, o Gerard cobrou a falta. A bola quicou no chão. A bola quicou no chão. Ali foi, pra mim, a bola mais perigosa do que a falta. E os caras do Liverpool, com o passar do tempo, que o São Paulo fez o gol e... teve muito jogo pra frente. Os caras iam se irritando, porque eles estavam melhor no jogo, né, cara? É verdade. Principalmente fez, eu acho que 2 ou 3 gols ali que... fizeram 3 gols impedidos. Desculpa falar da arbitragem do Brasil, mas se é eles tinham dado os gols. E o juiz, o Bandeira tava certo, né? Verdade. Por um pouquinho, tô falando mal, hein, gente? Pra depois não falar não, que lógico. Eu tô falando mal da arbitragem do nosso Brasil. Você vai voltar a jogar? Uma pergunta, já que você falou disso, vou emendar essa pergunta aí. Você vai voltar a jogar? E você sabe que tem uma regulamentação agora... você não pode falar boa tarde pro juiz, não pode nem dar mão pra ele que tá tomando cartão. Você acha correto o cara não poder falar nada, tá rígido demais pelo que você tá vendo de fora? Falar pra não prejudicar, pra você não tomar cartão e ser expulso, né? Aí vai prejudicar o seu grupo, né, o seu time. Mas eu acho que nós, jogador de futebol, devia um pouco esquecer o juiz, a arbitragem, jogar futebol, pensar em jogar futebol e em ajudar a sua equipe a ganhar o jogo, a ter resultado, né? Não só querer estar tá ali xingando, reclamando do juiz, dos bandeiros, esquece, né? Não tem imprensa, não tem comentarista, não tem vocês tudo para ver se o juiz errou ou não, para vocês falar, para poder comentar, então pronto, vamos esquecer um pouco a arbitragem. Segue tô voltando o jogo. A jogar, é, segue o jogo, tô voltando a jogar. Né? Tem que fazer gol. Só mais uma pergunta pra você, porque muita gente que cria muitas lendas. Como é que é o Petralha no Atlético Paranaense? Ele não era na época presidente, quando você foi vice-campeão? Era presidente. Ele era o presidente? Era. Ele não estava afastado? Por não, era. Ele quer dizer assim, como é que é? O cara é mesmo cobra, é chato pra caramba, vocês foram vice-campeões da Libertadores com ele. Como é que é o Petralha no dia a dia, trabalhar no Atlético? Um grande presidente. Bom? Muito bom presidente, e muitos times grandes no Brasil... Tinha que ter um presidente como ele. E olha que eu tive problema, né, muito gravíssimo com ele, né, quando o São Paulo me contratou. Ele não queria te liberar? Não queria liberar e tudo, falando que já tinha me comprado lá do time, mas houve uma... Né, foi outra coisa, mas eu tiro o chapéu para ele. Boa. Ô, Aloysio, vê se esse dia aqui, esse gol aqui foi importante ou não. Praia, né? Jogador mais velho da competição, 38 anos. Toque de bola, posição legal. Mineiro bateu. Gol! É do São Paulo! Tomar gol o time do Liverpool. Chupa, Liga. Super legal. Botou no chão. Reina saiu numa chamada. Mineiro deu um tapa na bola e saiu pro abraço. Caiu a Ó, Luiz, você ainda revê o gol? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Conta, vocês acreditam? Conta. Diga, Luiz. Verdade mesmo. Ah. Eu tenho um DVD em casa. É. Eu pego o DVD, coloco lá no telão lá em casa e coloco um isopor cheio de Danone e vejo, assisto o jogo todinho. Assisto o jogo inteiro, cara. Inteiro. Pego a caixinha de Danone com 12 latão, acaba rapidinho. Tanta emoção e alegria. Sem colherinha, né, Danone? E quando você chegou em São Paulo com o título, tudo foi aquela loucura que parou São Paulo. Como é que você lembra alguma coisa? Você passou tão rápido, demorou? O que você achou? Como é que foi a emoção? Cara, foi impressionante. Que eu tinha que descer mais o Josué e o Danilo para pegar o voo já para ir para Goiânia. E não tinha condição de nós descer do Trielétrico. O tanto de gente, de torcedor. Acho que esses 3 anos o São Paulo ganhou muitos torcedores. O São Paulo cresceu muito de torcedores. É no mundo todo, no Nordeste, quando eu chego lá, que me convida para fazer jogo fashion pra mim, você tem que ver, tem torcida organizada, todo mundo. É legal, né, Luiz? E muitas perguntam se eu sou irmão do Maguila, porque eu falo igualzinho. O Maguila tá doido. E você decidiu parar, você falou assim, puta, que droga e tal, agora você tá voltando, mas você ficou um tempo parado. Aí você falou, meu, vou ter que parar, como é que foi pra você? Eu me preparei. Eu disse, eu vou parar aos poucos, comecei aos poucos, devagar, vou parar aqui pra ninguém... Né, ali percebi tudo. Então, quando estava aqui 8 meses já, aí esses sócios torcedores com o presidente lá do Grêmio Maringá, o time é da terceira divisão, me fez um convite para jogar lá 4 meses. E no contrato, se nós subir da terceira para a segunda, já renova para mais aquele 4 meses. Aquele joguinho festa lá do Morumbi, do Rogério, lá deu uma motivada. Pronto. Deu? Você falou tudo, bem, né? Você falou bate, tudo. Né? No evento, né? Quando você entrou em campo. Ali... Paulo, o Ripe é finlandês, falou bem o Paulo Henrique aqui. Obrigado, o Paulo. Agora, naquele jogo, no banco do Liverpool, tinha o Peter Crouch, que é aquele centroavante enorme. E que nós acompanhava, né? O Liverpool, né? Antes de saber quem ia pro Mundial, nós já acompanhava o Liverpool, nós já sabia que o Liverpool era um time... Assistia jogos. É, assistia jogos, o time completo, né? E tinha um banco que não existia. Esse que você tá falando, o grandão... Era você que tinha que pegar ele no escanteio? É, era. Era você que tinha que... Como é que você fazia? Porque o cara era, vamos dizer assim, quase um palmo maior que você. Ainda tinha o Diblessis C, né? O francês, lá, que é pelas pontas, que era muito bem. Eu joguei lá no Paris Saint-Germain, ele era do Auxerre na época, ele jogava muita bola, Puxado, né? Ia pra fins, pra cima. Era um time que imbatível, mas o São Paulo... Deu recado, eu tinha um sonho pra... Queria que realizasse, pra, na despedida do patrão, melhor goleiro do mundo, quando ele for parar, sucesso o Liverpool, pra não relembrar. Aquele lance que o Lugano... Seria sensacional. Aquele lance que o Lugano jogou o Gerra na placa ali, naquele contra-ataque. Adorei. Ali os caras ficaram um pouco chabeados, o homem ficou com medo ali. Teve que chegar junto pra dar uma... Teve, foi muito... Quando acabou, depois foi muita comemoração. Foi muito Danone, pelo amor de Deus. É, fala pros caras como é legal, Aloysio. Você ir pro Japão e ganhar o Mundial lá também. Porque, ó, o RG não sabe o que é isso, o Rudy não sabe, o Domênico não sabe. É complicado. Mas é verdade. Você viu que eu sei que ia ganhar o Mundial duas vezes. Não, no Japão. Tô falando no Japão. O jogador do River Plate. Eu ganhei no Rio e no Japão. Diz que só vai pro Mundial se conquistar, hein? Não, mas isso aí é lenda. Isso aí quem fez aí foi o Olé Brasil. Foi o Olé Brasil que fez sacanagem. Mas, Aloysio, ó, o Pablo aqui, ele tá ouvindo a gente lá na Bahia, ele falou pra você mandar um abraço aí pra galera de Sapeaçu. Você conhece Sapeaçu? Sapeaçu! Conhece lá, na Bahia? Não conheço não, mas eu quero ir lá tomar um Danone com ele, meu irmão. Abraço especial. Quer pra você ir pra Recife também pra tomar um Danone lá no Espeto dos Bar, lá. Um abraço pros caras do Recife também. Hoje estamos recebendo aqui a Luísa. Eles fizeram uma festa pra mim do Danone lá em Recife. É, lá em Recife. Festa do Danone lá em Recife. Um abraço pra rapaziada toda lá. Vitor Vichel, lá de Pernambuco. Tá aqui com a esposa, Espetos Bar no Recife. Um abraço pra vocês aí. Tá certo. Hoje tá aqui com a gente a Aloysio Chulapa, fazendo o Estádio 97, nosso convidado especial. Estádio 97, que tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, esperando o sinal abrir, de repente batem no seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem muitas mensagens chegando. Vamos ler aqui o maior número de mensagens rapidinho aqui para o Aloysio. O Flávio Coutinho. São caras como Aloysio Chulapa que estão faltando no tricolor. Gente que tenha sonho e honre nosso manto. Manda um abraço pro meu primo Danilo Coutinho, outro São Paulino como eu. Valeu, Flávio Coutinho, que escreveu. O Érico Castor. Aloysio Chulapa e Leandro Gianecchini foram monstros com a camisa do São Paulo. Mereciam maior reconhecimento, tanto pela diretoria quanto pelos torcedores. Mas a torcida te reconhece, não reconhece, Aloysio? Muito. Muito, né? E a diretoria te reconhece? Como que é? Tem uma proximidade? Conhece. É? Carinha muito grande. Fala pertinho o microfone. Conhece sim, o carinho é muito grande de todos. Quando eu chego no Morumbi, sempre sou bem recebido. Tá certo. O Alan Charles Costa, parabéns pelo convidado. O Aloysio é um dos nossos ídolos. Pergunte para o Aloysio se ele voltaria a atuar pelo tricolor se surgisse a oportunidade. Ó, Aloysio, se chegasse para você e falasse, volta para jogar, você voltava? Pode trocar lá. Eu voltaria para me despedir. Para fazer uma despedida. Era meu sonho. Era. Meu sonho era jogar. Quer convidar quem? Uma despedida. Quer convidar quem? Todos do Mundial. Todos. Ele falou que ia fazer o jogo do Liverpool de novo. Todos. Mas você podia aproveitar e convidar o Raí também, porque até hoje não fizeram uma despedida pro Raí. Uma pena, que merece. É um ídolo, absurdo, né? Jogador que eu sou fãzaço, sou amigo muito, né? Sempre lá na França nós ia fazer o jogo dele beneficente, que é o jogo de letra dele, Mal Leonardo. Nós tínhamos uma amizade muito, muito grande. Quero mandar um abraço, que me deu muita alegria, né? Principalmente quando... Aquele jogo contra o Barcelona, uhum. E nós batemos o Barcelona de 2-1, primeiro gol dele de barriga, e o segundo gol, aquela falta, e eu era garçom de uma churrascaria lá de Atalaia, e tava com a bandeja para colocar o Danone na mesa. Você derrubou o Danone? Na hora do gol dele de falta, eu fui gritar e caiu a cerveja caiu? Em cima de todo mundo. Você tá brincando? O dono da churrascaria mandou embora. Mandou embora? Ah, não pode derrubar. Ah, valeu. Então, você era garçom e já jogava futebol? Não, você nem era imaginava. Garçom, eu jogava pelada, nem imaginava. Mas, ai, que gostosa. Você jogava uma pelada, Aguinaldo? Jogava pelada, ele falou. Quantos anos você tinha? Eu comecei a jogar já tarde, com 19 anos. Não comecei em base. Foi de uma hora para outra ali que um amigo meu, Márcio Pereira, da minha cidade de Atalaia, me levou a fazer teste no CRB. CRB. Aí dali... Depois do CRB? Quanto foi? Flamengo, direto. Ah, não teve o Goiás na tua vida? Teve primeiro o Guarani. Fiquei 4 meses no Guarani na época do Betzini, não é isso? Foi o Betzini. Aí depois fui pro Goiás, aí foi ali onde decolei. 3 anos campeão. Levantou a taça na França? Foi. Levantei. Foi campeão na França? Levantei com o Ronaldinho Gaúcho ainda não podia jogar. Porque tava o problema com o Grêmio, certo. Nós pegamos brecha da Itália com essa história engraçada. Diga, conte. O Brasil tinha ganho a Copa do Mundo de 94 com o Roberto Baggio quando perdeu o pênalti. E a final da Copa Intertoto, para se classificar, quem fosse campeão se classificava para a Champions. Ganhava uma vaga na Champions. Isso. E o primeiro jogo no Parque do Príncipe foi 0-0. Ao segundo jogo na Itália, em brecha. 80 mil. Torcedores. E o Bode Cadê, tudo e o Bode Cadê. Eu não acreditava que eu tava ali jogando contra o homem que perdeu o pênalti em 94. E não demorou 20 minutos, ataquei o Anelka e o DJ Okocha. E o Ronaldinho na... Okocha, pra quem não sabe, é aquele centroavante nigeriano, bom pra caramba. Meia, número 10. E com 20 minutos eu fiz 1-0. E aos 34 minutos, por aí de segundo tempo, pênalti pro Brecha. O Baggio foi bater, eu me ajoelhei, eu disse, tá igual você fez no Tafarel. Mas aí guardou ou não? Oxe, o guardou. Goleiro, nós quase bati a cabeça na trave. Né? Mas nós fomos campeão porque fizemos um gol fora de casa. Aí... Agora, vocês acham que o Aloysio, tudo bem, mano? Vocês acham que o Aloysio... Silvio, boa noite, Silvio. Como é que vocês estão? Beleza? Prazer aqui falar com vocês. Você acha que o Aloysio hoje teria vaga na seleção brasileira com a camisa 9? O que vocês acham? Olha, vou te falar um negócio. Eu acho que sim, hein, malandro. Pelo que anda por aí, velho. Ele com 23, vamos lá, com 25 anos no auge da forma hoje, pro grupo, entre os 23, eu acredito. Eu quase fui convocado pra seleção na época do Felipe. O Ronaldinho Gaúcho estava no Paris Saint-Germain. Uhum. E no começo eu comecei jogando, porque ele tava com esse problema. E quando ele voltou, o Ronaldinho, pra jogar, ele ficou no banco pra mim. Eu era o artilheiro do campeonato francês com 7 gols. E o Filipão foi ver a estreia do Ronaldinho, claro. E foi lá e falou comigo. Tô gostando de ver aí, viu? Você é o artilheiro, estão me falando muito bem de você. Continue que você pode ter sua oportunidade. Mas... Ô, Aloysio, você tá contando agora que você jogou na França, mas fora a França, você jogou também na Rússia e no Catar, né? Joguei. Você passou algum perreio em algum desses países que você atuou? Passei. É? Aonde e qual foi o perreio? Por quê? Passei na Rússia. Na Rússia? É mesmo, né? O que houve? Tava no Paris Saint-Germain e eles me contrataram, né? Aí assinei contrato com 3 anos. Foi o Rubim Kazan que você jogou, não foi? Aí viajei, peguei o avião, viajei. Quando cheguei no aeroporto lá em Kazan, o tradutor não pôde vir. Teve algum problema que ele não pôde vir. Foi só o presidente e o diretor me receber, né? E tava lá o meu nome, Aloysio, que eles colocam uma placa. Uma plaquinha. Aí, eu sem saber falar nada, né? Só sei falar o português mal pra... Imagina a Rússia. Um frio desgraçado. Aí pegaram minha mala, colocaram dentro da caminhoneta e os caras falando uma língua que você não entende porra nenhuma. Me levando, aí eu disse, estão me levando pro hotel, pelo menos, né? Uhum. Aí ligou o tradutor pra eles, aí eles passou o tradutor. O tradutor disse, eles estão te levando pro hotel. E amanhã eu vou lá de manhã para nós escolher o seu apartamento. Uhum. Aí eu, beleza, ele, porque não deu para ir não, que teve um problema de família e tudo, eu, beleza. Ele, entramos dentro do hotel e nada de chegar no hotel, o muro. Aí entrou e andava essa caminhonete, andava, nada de chegar. Eu disse, que hotel grande é esse, meu Deus? Chegamos na recepção, aquele povo tudo ali... tudo de branco ali, aí eles me deram a chave, aí me levaram pro quarto, aí o quartozinho pequeno, a cama nem cabia o chulapa direito. Aí pronto, aí deitei com sono, cansado da viagem, e o outro quarto do meu lado só via aquilo. Ai! Aquela gritaria, eu disse, meu Deus, eu tô matando alguém aí. Tá acontecendo alguma coisa, não consegui dormir. Quando eu acordei no outro dia que o tradutor chegou, falei, ó, vai lá no quarto. Pelo amor de Deus, fala aí que eu acho que o marido matou a mulher matou o marido, ou estupou alguma coisa. Aí o tradutor deu risada e disse, você tá no hospício, cara. Como assim? Me levaram pro hospício. Disse, me leva daqui agora. Toma seu dinheiro. Como assim, pro hospício? Como assim, um hospício? Me levaram. É uma barbaridade, né? Tinha... Como assim, os caras errados? Eles falaram que não tinha... Quarto, hotel, vaga nos hotéis. Ele levou pro hospício? Levaram ali só pra eu dormir pro outro dia. Puta, acho que ele ficou fundido, o César maluco. Ô, Luiz, já aconteceu isso comigo, casou tudo bem? Aconteceu algumas vezes. Eu tomo um Danone com ingredientes. Tá vendo? Mas não, é, Luiz, você ficou assustado e quis vir embora, não? Você quis vir embora? Puto da vida, né? Você quis vir embora ou ficou ainda? Não, eu reclamei que só, mas embora não dava mais. Não dava mais. Você tava... do contrato e tudo. Isso, né? Na Rússia, mas, por exemplo, no Catar. No Catar todo mundo sabe que a cultura deles ali, você não acha... Uma bebida alcoólica acessível. Você não pode tomar Danone lá, não. Você não pode, talvez, pode. Aí. Não tem pode? Danone. Pode. Não. Como pode? Pode. No Catar você conseguia ali? Pode. Catar. Tem fácil acesso. É ali. Na Arábia que não pode. Ah, na Arábia. Agora, em Doha... Em Doha é mais tranquilo. Pode. Você tem um cartãozinho que você faz lá. Agora você só pode comprar só aquele mês. É o cartãozinho, comprou e acabou. Já não pode mais. Mas só como tinha... muito brasileiro lá. Tinha muito cartão. Quando acabava meu cartão, o Danone ia lá e comprava o cartão dele. É, lógico. Comprar mais cerveja. Mas na rua você pode tomar, sim? Não pode. Só em casa. Não pode. Só em casa. Não. É só dentro de... Agora no Brasil tem o Danone e família. É pro jogador de futebol continuar bebendo. O Brasil é parte do cartão. E você ficou quanto tempo na Rússia? Um ano e três meses. Cumpriu o contrato? Cumpri. Que ano? E no Qatar? No Qatar, um ano e três meses. Um ano e três meses também. Caramba. Foi ruim. Não é igual o futebol. E comida, Chulapa, é ruim? Tudo diferente. Tudo, né? Diferente, né? Tinha nada que você pudesse... Essa comida nossa, maravilhosa do nosso Brasil, do nosso Nordeste, essa galinha molhada, né? A carne de sol, a picanha. Ah, não tem nada disso, né? É difícil, é difícil. Aloysio, qual lugar que você ia jogar, pelo São Paulo ou qualquer outro lugar, aqui no Brasil, América do Sul, né? Você falava, estádio acanhado, torcida dos caras complicada, time bom, aqui é difícil. Você tinha essa coisa de falar, pô, hoje... O único que nós, eu vi isso foi o contra o Boca Júnior, na Bombonera. E realmente é... Agora o Portuga tem um orgasmo. Nossa, e aqui no Brasil? Complicado. Aqui no Brasil... Tanto mais complicado, você acha que a torcida fala, puta, hoje vai... No Brasil, não. No Brasil... Quando o Atlético Paranaense, que a gente não ganha lá, sei lá quantos anos. É, lá na Arena do Congo. É mó zica. Aloysio, o Constant Katavats... Tá pedindo pra você contar a sua história, que você ficou imitando um frango no restaurante francês. Que história é verdade isso, mano? Deixa pra próxima. Mas é verdade ou não? Você não verdade, conseguiu, você queria comer um franguinho? Nós, quando eles me contrataram, eles vieram pra me contratar, né? Eu tava no Goiás jogando. Aí o Santa Tiene chegou, o presidente lá, e viu o Alex Dias jogando ao meu lado. Alex Dias jogou no São Paulo também. Também. Tá Vasco. Falou, vamos fazer um pacote para levar os dois. Aí fizeram o pacote e levaram nós dois. Aí eu peguei minha ex-mulher, minha filhinha. O Alex Dias pegou a namorada, o irmão dele. Aí nós já levou uma secretária. Antes era a mucama, né? Empregado. Sim. Hoje não. Hoje ela chegou mais moderna. Agora bonito. É secretária. Agora bonito. Aí. Pegamos e fomos. Quando chegamos na França, pegaram nós e levaram pro hotel, novo hotel. E o tradutor também não tinha chegado. E uma ali coisa. Com fome, nós tudo na mesa, o restaurante do hotel lotado, e nós pedia comida. Comer, e cadê? E comer nada. Ninguém, né? Entendia o que nós tava falando nem nada. Aí o garçom passou com a bandeja. Aí aqui no nosso Brasil, os pedaços de frango é tudo pequeno, né? Lá é uma bandeja, uma banda de frango para cada um. Meio frango. É um frango inteiro. Aí o garçom passou com a bandeja, com a banda de frango, arroz, batata frita e salada. Mas falou, o irmão do Alex Dias disse, agora nós come. Aí, ei! E se falar, eles não gostam, não. Ah, não gosta. Como se chama, tá chamando cachorro. Ele tá. Fica, o irmão do Alex Dias, ei, com fome! Aí o garçom, quando olhou com a bandeja, ele, quero comer frango, coca. Bateu quase tudo, meu Deus. Fugiu, E ele entendeu ou não, Chula? Entendeu. Na hora. Ô, Luiz, nada com uma mímica, né? E aquela que você tava na praia e a dentadura foi embora? Ah, foi, olha. Isso foi triste, não foi? Deixa pra lá. Você tava na praia, né? Esse é o Aloysio Chulapa, grande hoje Chulapa, convidado do Estádio 97, Estádio 97, que tem o oferecimento de Eliar, muito além da partida, também da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Agora vamos ao momento sem parar, três ouvintes na sequência. Tá na dúvida para onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook. É. Alô. Alô. Alô? Não foi? Alô? Não foi? Caiu a linha. Vai, Corinthians! Ah, não, Alezinho. Sai daí, Alezinho. Sai daqui, ó. Alô. Alô. Alô. Alô. Opa, alô. Quem é? Alô. Quem alô. É? Dodô? Opa, quem é? O Rodrigo, Dodô. Tudo bem, Rodrigo? Ah, Rodrigo? Tudo tranquilo, Dodô. Beleza, Rodrigo do que é o nome completo? Rodrigo Alcântara Machado. Ó, oh, Alcântara Machado. É. Nome de avenida. É. Nome de avenida, né? Verdade. É. E quantos anos, hein, Rodrigo? 29, 2.9. Ô, RG. 2.9, pô. É, eu quero ver você se é bom mesmo. Alcântara, aquela música do Tom Jobim. Sensacional. Sensacional. E o Lógico salvou. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro em São Miguel Paulista. Que isso aí? É o Benjinha. Ah, o Benjinha. Nossa. Ô, oh, bah, aonde é? Eu quero ver. Cadê o Benjinha? Tem outro Benjinha tem aí hoje. Dona Marechal Tito. Ah, tem um coral de Benjinha aqui, se onde? Marechal Tito? Marechal Tito é longe. Ah, é longe, hein, mano? Longe. Mas é L, né? Chupa, esses são pintos que vieram. Aqui é L com estilo, viu? Não, é, você lembra aquela sorveteria? Você lembra aquela sorveteria que era na praça lá? Que isso? Ô, amigão, que time você torce? Tricolor do Morumbi. Tricolor! Oh, tricolor querido. Ah, estamos recebendo mundial. É um ídolo tricolor, o Aloysio. Tem com pergunta? Com certeza. Aloysio Chulapa, meu grande ídolo. Ó. Oh. Manda chamar o Samu, fala. Chama o Samu, Aloysio. Estourou. Obrigado, parceiro, estourou. Pelo carinho. Desculpa. Você segue ele nas mídias sociais? Pô, eu sigo ele faz muito tempo, cara. Ele é o ídolo do Danone, é o rei do Danone aqui da região, né? Ah, é? Sem contar que é um ídolo tricolor aí. É, na verdade, no jogo da final que vocês estão contando aí durante o programa aí, na final do São Paulo e Liverpool, em 2005, eu tava eu não sou muito ligado à torcida organizada, mas nesse jogo, na final, eu lembro que acordei às 6:30 da manhã e fui até o Parque São Lucas, numa quadra de futebol que tava lá, que a torcida organizada do São Paulo tava organizando para assistir o jogo lá, né? Sim. E acabei assistindo o jogo com a torcida lá, rapaz, e foi impressionante o momento que ele pega a bola. Eu tenho um vídeo gravado desse momento que o Aloysio pega a bola e segue. Ele pega a bola e toca direto pro Mineiro, na hora que sai o gol. É assim, é impressionante a reação da torcida. Para mim foi o momento mais marcante aí de todo o período que eu torci pro São Paulo, que eu torço pro São Paulo aí, nos meus 29 anos de vida. Eu vi os outros dois títulos mundiais, mas eu era muito novo, meu pai me acordou para assistir esses outros jogos também, mas assim, eu era novo, eu tinha 8, 9 anos, mas já veio essa paixão tricolor desde a infância, mas em 2005 ali foi o momento, o ápice, assim, da torcida, torcer pro tricolor. Eu queria agradecer ao Luiz aí por ter feito a alegria dessa toda essa nação tricolor aí, né, pelo Brasil afora. Que palavras, hein, Aloysio? Muito obrigado, parceiro. Acho que para mim foi a maior alegria do mundo. Dar alegria a vocês, né? Dar essas conquistas a vocês, que vocês merecem aí. Estou sendo fanático pelo apoio que nos deram nas decisões dessas finais, tanto do Mundial como dos brasileiros. E é nóis, tricolor. É nóis. Doente. Chama o Samu, parceiro. Ô, Aloysio, você lembra da... O pessoal fala muito da palestra do Paulo Autuori e tal. Você lembra a palestra dele antes do jogo, da final? Da palestra? O Rogério Ceni já falou disso. Alguns jogadores já falaram disso. Da palestra do Paulo Autuori, quando foi pro jogo da final... Foi uma palestra muito emocionante, antes do jogo. Principalmente como eu falei, né? Que na palestra dele ele colocou o jornal, né? Então ali foi uma coisa emocionante. Ele falou que só nós pra conseguir o resultado. Mas aquela confusão, né? É, principalmente quando eles falaram que era imbatível, ele falou só nós pra mostrar a eles quem é o imbatível aqui. Então, aquilo ali motivou muito nós, o grupo todo, e foi uma conquista que jamais vai sair da... Eu tenho tesão na voz do Otori, viu, menina? Ah, aquela voz do canto do ouvido. Nossa, rouco. Melhor que a Domênica. Nossa. Ô, Aloysio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversa ainda com o Mineiro? Tem contato com o Mineiro, Aloysio? Não. Ele não? Tá lá fora, ele, né? Ele sumiu, né, cara? É, ele tá jogando lá. Tava na Inglaterra, fora, não tava? Onde ele tá? Alemanha ele foi, Inglaterra também. Tava no time C. Não volta mais do Lido. Porque é o seguinte, o Mineiro, né? O Mineiro é um cara discreto, humilde pra caramba, né? Agora, ele teve uma importância fundamental também. É, não só, ele, porque ele, na tua vida, dentro do São Paulo, porque você deu o passe pro gol, mas ele fez o gol. Se ele não faz o gol, o teu passe não é lembrado. Com certeza. Né? Então o Mineiro tem uma importância também dentro da tua história, dentro do tricolor. E o lance do gol, Sombra, é curioso que ele desmontou o sistema de zaga do Liverpool, porque ele dentro da área, do pivô, ele saiu para receber a bola na intermediária e o Mineiro infiltrou. Então ele meteu a bola mais ou menos no vazio, o cara pega a bola lá na frente, é um cara que vem entrar pra frente. Hoje é difícil você ter volante. É. Que entra na área. Ele e o Josué, pra mim, os melhores do Brasil. E o Corinthians tava agora com o Paulinho e o Ralf Paulinho. Sendo aquela mesma função que o Josué, o Mineiro, sempre chegando ali de surpresa pra fazer os gols. E hoje é difícil você ver volante. Ô, Aloysio, monta o teu time aí, o teu time, The Best of Aloysio. Melhor de todos os tempos, segundo o Aloysio. O São Paulo do Mundial. É mesmo? É. Esse gosta, viu? Não entra nenhum jogador nenhum, aí? Nenhum. Mas você jogou com o Ronaldinho Gaúcho, pô. Jogou com o Romário? Não, eu tô falando do... Do São Paulo. Do São Paulo. Tô falando do São Paulo. E jogador que você viu? Pra mim não existia grupo igual aquele. Então eu joguei em Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, na Rússia, no Emirados, Flamengo, Vasco, Goiás, Atlético Paranaense, mas grupo igual de 90, de 2005 a 2008. Que time era bom, não, né? Não teve, não. E daquele grupo lá, quem que você mantém ainda contato até hoje? Você falou, ó, Mineiro você não conversa mais. É, os que estão lá fora é difícil, né, conversar, mas o Alex Silva, o Pirulito, tá indo pro mesmo time que eu. Vai jogar lá também? Será que ele tinha pedido aí pra ver se tinha um esqueminha pra ele voltar pro tricolor, né? Mas ele vai jogar lá, assinou lá o contrato no muito Danone, né? E nós vamos tomar um Danone junto lá. É. Aí ele não pode, meu. Você... Maringá vai ficar pequeno, vai ficar animado na cidade. Sempre que eu posso, aí eu tô falando aí com... Mas, ó, Luiz, o Lugano, tivemos junto aí no Lugano. Mas hoje você ainda troca uma ideia com o Lugano? Sempre, não quando nós se vê, né? Quando nós se vê... Mas de ligar, assim... Jorge Wagner. Jorge Wagner, olha. Jorge Wagner. O Jorge Wagner, as pessoas, não sei que... Hoje, é difícil um cara pra bater na bola igual batia o Jorge Wagner. É, a bola parada do Jorge Wagner era muito boa, cara. Jorge Wagner. Bom jogador na época dele. Tá certo. Rodrigo, um abraço pra você. Deixa seu palpite pra São Paulo e Galo. Galo e São Paulo nessa quarta. 2-0 lá no Mineirão pra nós. Olha, confiante aí, vamos confiante. Se ganhar do Galo lá, pode ser muito importante, é uma partida chave pro São Paulo. Dá uma virada. Ambicionar coisas maiores, né? Porque por enquanto o G5 tá de bom tamanho. Ô, amigo, um abraço pra você, um abraço, Rodrigo. Pra vocês. Obrigado pela participação aí. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal aqui no WhatsApp. Aqui o pessoal tá mil aqui, mandando várias mensagens. Queria mandar um abraço pra todo mundo aqui no WhatsApp aqui, agradecer vocês aí. Beleza. Boa sorte pro Chulapa aí no novo clube que ele vai participar agora, vai jogar aí no Paraná. Legal. E é isso aí, muito obrigado aí, pessoal. Boa, velhinho. Acompanho vocês há muito tempo, sempre tentei ligar aí, tô até meio nervoso. Mas é assim, indescritível aí. Eu queria até, nem falei o consegui baralho na hora que eu liguei. Mas valeu, obrigadão aí, pessoal. Falou, cara. Um abraço. Falou, obrigado. Até falou. Mais, vamos lá. Mais um ouvinte. São três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial, Dodô. Mais. É, o Lapa vai pra uma cidade legal, hein? É, alô. Alô. Quem fala? É Paulo César. Paulo César do quê? Paulo César Domé. Hã? Vem três vezes sem juros. Paulo César Domé. Domé. Domé. Domé. E quantos anos? 30 anos. 3.0, RG. Ah, mas agora não pode mais. Porque... Como assim não pode mais? Ah, mudou tudo. Não pode mais cantar aquela música. Qual música? Qual música? Não pode mais cantar, Henrique? Ah, tirei Paulo no gato. Ah, não, não pode mais, é. É verdade, não pode. Sensacional. Pior que a defesa do Vasco. Tá certo. E... Coitado do Vasco. O Vasco tá ruim. O Vasco tá ruim. E qual que é o bairro que você mora em? Piqueri. Ah, Piqueri. Piqueri. Piqueri. Tem aquele salgadinho Piqueri que é bom, né? É. É. Piqueri, né? E que time você torce, amigão? É. São Paulo Futebol Clube. Tricolor. Olha, o Aloysio hoje movimentou a torcida tricolor, hein? Aloysio liberando a galera, Aloysio, hein? O Aloysio é meu fã, hein? O Aloysio é meu fã. Você jogou aonde, velho? Você jogou aonde pra ele ser teu fã, velho? Ele é gente boa, Aloysio é gente boa. E aí, cara, aproveita, conversa com o Aloysio. Pô, Aloysio, você proporcionou a gente, São Paulinos, o melhor dia das nossas vidas, cara. Dando aquele passo mineiro, cara. Você é o cara, velho. Obrigado, meu irmão. Fico feliz aí. Obrigado pelo carinho. E também aquela paulada que você deu contra o Boca Juniors no Morumbi, hein? Aquela foi foda, viu, cara? Ah. Aquela... Boca! Boa, ô! Oh, é foda, boda. Ah, sota. Ô, Aloysio, você falou que de vez em quando você, em casa você bota a caixinha do lado lá de isopor e fica assistindo o VT. O VT lá do jogo. Mas você costuma também ouvir os teus gols e qual o locutor... que mais te emociona quando você ouve o Galvão Bueno? Era meu sonho, era ter um gol narrado. Era meu sonho, né? Quando eu ia jogar aquele... Obrigado, ele ia amigo! Narrar, eu saía muito... Coração, amigo, que beleza, Luiz! Eu não fazia Luiz, o gol, eu saía triste de campo. E eu não sabia que tinha sido, que era ele que estava narrando o jogo contra o Santos. Na tem Vila. Que lembrar essas coisas? Eu... Atlético Paranaense, semifinal da Libertadores. Da Libertadores, que eu fiz os dois gols em cima do Santos, era ele ali que estava narrando. E principalmente quando o Ronaldo Fenômeno fazia o gol, que ele, quando era casado com a Cicalera, ele botava a mão aqui, não sei se você lembra. Sim. Uhum. E quando eu fiz o primeiro gol no Santos, eu coloquei a mão. Aí o zagueiro Danilo, que era do Palmeiras, sim, que hoje está na... Udinese. Joga muito, na Itália. Aí ele, eu comemorando o gol, ele no meu ouvido, nessa mão não, é outra. Aí eu olhei pra ele e eu disse, agora não tem como tirar mais não. Quando eu fizer outra, eu boto a outra. Aí em seguida eu fiz. Você fez o gol. Aí trocou a mão. Aí troquei a mão. Disse, e agora, tá certo? Ele, agora tá. Os caras cornetam até comemoração. Aloysio, o Nelsinho Calil tá te mandando um grande abraço, porque você é um cara muito parceiro e quer você na festa do site dele de novo, viu? Obrigado. Tá bom? Vou mandar um abraço especial pra ele também. Obrigado pelo carinho. Assim é gente boa. Tá certo. Ô, Paulo! Opa! E esse nosso tricolor aí, cara? O que precisa melhorar pra poder entrar no time daqueles que brigam pelo título? Olha, ontem eu fui no jogo e eu vi que o Bosquilha não tá preparado ainda não, cara. Ontem o Ganso fez falta, viu? Mas você não acha que é uma questão de dar continuidade? O garoto precisa de continuidade também, Também, mas tinha momentos do jogo que o Ganso estivesse com a bola, era outra história, cara. É, o Ganso fez falta ontem. Mas o Ganso não vem jogando nada. Mas é outra característica, Mota. O Bosquilha não é um jogador de passe, ele é mais movimentação. O Ganso dá passe. Mas você não pode ter um jogador custando 24 milhões no banco, tá certo? Com todo respeito ao Bosquilha, que é bom jogador, já vi jogar. Ainda. Quando o Ganso estiver apto a jogar, na próxima partida possivelmente ele já retorne. Ah, quer dizer, só porque ele custou caro. Tem que jogar, não, mas Mota, o Ganso tem que jogar, velho. Quer dizer, então mas quem é melhor, quem tá melhor não pode jogar. Pode jogar, mas se sacar aqui o Michel Bastos. Se tiver dois volantes, Michel Bastos. Quem tá melhor tem que jogar. Michel Bastos ou desloca ele pra lateral esquerdo pra ele ficar com um bico desse tamanho? Mas quem tem que jogar é quem tá melhor. Se o Bosquilha tiver melhor que o Ganso, joga o Bosquilha, pô. Custou 24 milhões, mas tá certo, mas Paulo. O Bosquilha, ele pegava a bola ontem, ele saía que nem uma vaca louca, meu. Ele é de conduzir a bola outra. Eu acho que o jogador precisa ter uma sequência. Movimentar, precisa ter uma oportunidade. Mas ainda sou o Ganso, ainda. Então tá bom, dá o seu palpite aí, Galo e São Paulo. Vai ser aquele jogo sofrido, 1-0 o gol do Centurion, mano. Ah, Centurion, cara de erro. Centu. Jogo importante, todo jogo é importante, mas esse, se ganha... Isso aí moral, pode significar uma... Dá uma moral. Pode dar uma moral maior, não é não? Certeza. Ô, Paulo, então, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? Um abraço, queria mandar um abraço pro meu amigo Bruno, que tá aqui do meu lado, né, que ele ligou um tempinho atrás com vocês aí. E eu amo ela pra minha noiva Flávia, que tá ouvindo aí, tá sempre bom. Ouve a gente aí. Valeu, então, valeu cara. Cartão, obrigado, um abraço. Falou, um abraço. Valeu, outro. Tchau, tchau. Olha o avião passando aí, ó, bah. Anota aí, ó. Boa. 7h48, passando mais uma vez o avião do Estádio 97. Que beleza, hein? Passou? Tá anotando aí? De repente é você que vai pra Barcelona pra ver U2. Só o Estádio 97 te leva pra ver U2 em Barcelona, com apoio da Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. E que experiência! Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Vamos aqui a mais um ouvinte na sequência sem parar do Estádio 97. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no celular, Dodô. Verdade. Alô? Galo, alô? Quem fala? Leandro. Fala, Leandro, tudo bem? Beleza. Leandro do quê? Leandro Ângelo Queiroz. Hã? Como? Leandro Ângelo Queiroz. Ângelo Queiroz. E quantos anos, Leandro? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, cara, meu pai novamente. É verdade, mas 3.3, RG. Hoje? É, segunda. Tô lendo aqui umas histórias do sensacional! Não é fraco, não. Muito boa, salvou a hora. Esse foi o que é isso? Gostei. Você gostou, cara? Você gostou? Chulapa e seu Danone, mano. Tá bom. O que é isso? O que é isso aí? Tá gemendo. Vamos lá, meu. Tá bom. E qual que é o time, brother? Corinthians. Opa, fiquei jamais. São Paulo, tricolor. Tricolor. Ele perguntou pra mim, meu. Grande calção, né? Aloysio movimentando a torcida tricolor, hein? E aí, cara, fala aqui o Aloysio, cara, nosso convidado especial. O Aloysio, o maior pivô que eu já vi jogando aqui no Brasil, cara. Pivô? Cara que segurava a bola aí na frente da área e como ele não tinha ninguém. É certo. É isso mesmo. E discordando aí do nosso camarada que falou agora há pouco, meu, o Ganso não faz falta pro São Paulo, não. Tem que ver se possível jogar mesmo, porque o Ganso tá muito... Não vou falar chinelinho, não, mas tá muito fresco, cara. Muita frescura. Fresco. Tá. Olha, nós estamos com um técnico novo aqui no programa, chama Aloysio Osório. Aloysio Osório agora. O Aloysio Osório vai escalar o time que vai entrar quarta-feira pra jogar lá contra o Galo. Aloysio, vamos lá. Patrão... Quem mais? Fogueira, hein? É? Vamos lá. Escala aí, Aloysio Osório, vamos lá. Patrão e mais 10, né, Luiz? Patrão e mais 10. Patrão e mais 10? Ô, Aloysio, todo mundo, o Marcão, o Vampeta, cada um do seu respectivo time, sempre tinha um cara que pagava mico lá pra galera. Na tua época, lá na turma, lá naquele time que você considera o top, lá, quem era o ficava pagando mico lá pra galera? Não, o Souza era o mais... Mais brincalhão. Mais figuraça, né? Mais figuraça. Ele saía botando apelido em todo mundo. Em todo mundo. Falava que eu era o Maguila. Falava que o Júnior era Leci. Leci Brandão. Mas vocês sacaneavam ele também, o ou não? O Souza não existe, não. Vocês sacaneavam ele também, não? Dorme sujo, não tomava banho. Dorme sujo é dorme bom. Sujo. Onde era bom de bola sujo? E onde que tá o dorme sujo hoje? Dorme sujo. Onde tá jogando o dorme sujo, Aloysio? Ele tava no Ceará. Não sei. Ele fez uma campanha com a Portuguesa, ele tava no time lá. Foi na Lusa, né? E depois foi pro Ceará. É o que eu escrevi. E jogava muita bola. Muito bom jogador. Ô Leandro. Outros caras aí que jogavam pra caramba nesse time aí de 2005 era o Leandro Gianni Henrique e o Souza, hein, cara? Esses dois aí, só pra você que carregava um pião lá na frente também, né? É verdade. Corria muito, né? O Luiz corria muito. E o Danilo, que hoje tá lá no Corinthians, mantém contato ainda? Conversa? É? Meu parceiro. Gente boa, né? O Danilo muito, tem cara de ser um gente baita boa gente boa, né? Quem era o companheiro do Danone? Apesar da idade, tá jogando muito, né? Quem era o parceiro de Danone nesse time aí? O Josué. Josué? Ali não tem igual, não. Ele gosta, é? Nossa senhora. Ele falou, né? Corre bem, né, rapaz? Eu tomava três caixinhas de Danone, ele tomava seis. Caramba, rapaz. Ele mesmo falou, né? Até problema por causa disso, né? O JJ gostava dele, né? Gostava bastante. O Josué. Gostava muito. Mas aí o produto era outro, né? O meu Danone é escocês. É outro Danone. Já tomou um Danone com o presidente, ou Aloysio? Não. É melhor eu pedir demissão logo. Agora, mas o professor Muricy gostava de um Danone também, não meu gostava? Meu pai. De vez em quando, né, meu? Já tomar uma cerveja lá, né, meu? Tamo de folga, gente. Luiz, que não marca lá, porque tá de férias, não tá trabalhando. Vou marcar. Né? E o professor tomava um Danone também ou não? Luxemburgo? Na época dele de Flamengo, gostava, vai. Não lembro. Ele não entrega ninguém, meu, pô. Ele não vai entregar, não pô. Pode, o cara não vai entregar. Pode, já entregou o Josué. Isso é meio complicado, tá, né, RG? Imagina, agora, por exemplo. Né, tá o treinador, todo mundo sabe que o cara numa dessa gosta da coisa, velho. Os jogadores também curtem, velho. Numa dessa esbarra com o treinador na balada, imagina. Imagina o rebu que não dá. Ô, Leandro. Fala aí, Sombra. Quem são os times que brigam pelo brasileiro? Olha, eu acho que o Palmeiras tá crescendo bastante, tá indo bem. Nóis. E o Atlético e o Corinthians não vai segurar São Paulo, não. Essa semana aí é... Tá onde? Ah, filhão. Nem no G4 vocês estão bacana. O Corinthians eu não sei, mas o Atlético Mineiro tem mais time. É só terminar essa semana e a gente vai ver como é que vai ficar. Aliás, os dois próximos jogos do São Paulo são pedreira, né? São Paulo e Corinthians. É Galo e Corinthians. Ou seja, é o tipo de período no campeonato que se você bobear... Se você ganhar 4 pontos desses dois jogos aí... Os três vão brigar pelo menos por quatro pontos. Vão matar duas galinhas. E o jogo de meio de semana vai unir torcidas, né? O Corinthians e Palmeiras vão torcer pro São Paulo. Não, mas ó, o Corinthians não. O Corinthians não depende deles pra nada. Evidente. O negócio é o seguinte: o Corinthians vai pegar agora o carro do Street Fighter, tá certo? É o bônus round que é o Vasco. É verdade, velho. Põe mais 3 pontos aí, bacana. Contra o Vasco? Lógico. Tá com o carro. Não dá, né? Nada, vai ganhar. Pra perder do Vasco, tem que ser especialista. Aluísio, o Vasco já caiu? Não. Hã? Vai terminar ainda o primeiro turno, gente. Calma. Fluminense, todo mundo falou, o Vasco eu acho que escapa também. Fluminense, todo mundo falou que tinha caído, faltava 6 jogos. O Fluminense ganhou 6 jogos e escapou. Mas aí tem um STJD. Tem um segundo turno ainda todinho aí pra rolar ainda. Você trabalhou com o Eurico no Vasco? Não. Eurico não. Era Eurico o segundo. Roberto. Era o Roberto. Ô, Aluísio, você já perdeu um gol igual o Herrera perdeu ontem? Nossa, ontem foi. Boa pergunta, hein? É? Mas ele bateu confiante ali. Porque às vezes a sorte realmente não. Vai ter azar o gol inteiro, velho. É, eu disse, meu Deus do céu. Mas ele tinha o canto inteiro aberto, era só dar uma chapinha no canto. Ali nem com Danone, hein? É. Não, pode beber aí, João. Ô, Leandro. Deu uma experiência? Era só dar uma chapinha no canto. Boleiro aqui, dos bons, viu, Aluísio? Ô, Leandro. Oi. Então deixa o seu palpite aí, pra Galo e São Paulo. Cara, é 2-0, São Paulo, gol do Pato. Então tá bom, cara. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Um abraço pra vocês e mandar uma moela aí pra Patrícia aí, ó, minha esposa. Um abraço pra ela. Um beijo pra minha filha Giovana, São Paulina. Beleza. E um abraço pra todos vocês aí. Boa, cara, valeu. Obrigado, viu? Boa noite. Até mais, tchau. Boa noite, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas pra você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Narigudo, fala da Pirelli! É, amigo, as férias estão aí. Sabe quem está de volta com elas? É a promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Você compra 3 pneus e o 4º é grátis. E é muito mais economia e mais segurança para você. Tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Então se liga, amigão. É a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Essa aí, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Show de bola, né? Compra 3 pneus, o 4º é grátis. É Pirelli! RG, presidente da Rússia, onde o Aloysio foi hospedado num hospício, diz que o Blatter merece prêmio Nobel. Pô, porra, o cara que botou o Aloysio no hospício, você vê, imagina onde ele vai botar o Blatter. Ah, né? Quem que é? É o Putin ainda que tá lá? É o Putin, é? É o presidente. É o Putin. É um Putin mesmo. É brincadeira, né? Brincadeira, cara. Tem notícias do Palmeiras? Ou... Cadê a Mota? Sumiu? E a Mota? Vovó, né? Fala de nós aí, vovó. Você tem vó? Oi, quem volta? Amanhã apresenta o Felipe Josué, né? É, o Felipe. Se apresenta amanhã. E o Palmeiras que joga domingo, né? As notícias são essas. Joga domingo às 11 da manhã. 11 da manhã. É ruim pra vó aí, viu? Você não gosta, vovó? É muito cedo. Mas Palmeiras mas e lota. Atlético, não é? É. Atlético do Paraná, tem que ganhar esse jogo aí. Onde é lá ou aqui? É aqui. Ô, Aloysio, eu gostaria de jogar não é fácil esse horário jogo aí, não, viu? Às 11 da manhã, o que você acha, hein? É muito cedo, né? É difícil. Acho que no frio vai, né? Mas no calor acho que é complicado, hein? Jogo é, mano. Se é tarde mesmo, 4 horas, 6, 8, 9, 40. Mas vocês não estão falando. Mas a torcida tem gostado, viu, RG? A média de público nesse horário é muito boa. Sim. Independente do time que jogue. É, gostado mesmo. O torcedor prefere esse horário das 11 do que domingo 6:30. Tanto que agora são dois jogos nesse horário. É, né? Porque ele fica com a tarde toda livre, né, cara? É. Pô, a pessoal, tarde e a noite. Vamos agradecer aqui a presença do Aloysio. Grande Aloysio. Boa, Aloysio. Valeu, Aloysio. Parabéns. Sensacional o programa, hein? Valeu, muito obrigado, Aloysio, pela sua visita. Você já esteve no Estádio 97 valeu, alguns anos atrás. Sim. Né? Mais uma vez, obrigado pela sua visita aqui ao programa. Primeiro de março de 2007. Mas estava jogando ainda, né? Estava jogando. 8 anos atrás, hein, Aloysio? Eu tava de férias. Eu que agradeço a vocês todos pelo carinho, pelo convite. Quero mandar um abraço para a rapaziada da Paris Tergas, que estão aí nos assistindo. Grande Tiagão. Para a minha talaia, que eu mais amo, a minha terrinha é mais importante do que a Saint-Gélizé. E tem um jogador do Sport Atalaia, que também está... Tá jogando no Sport de Recife, da minha cidade de Atalaia. Quem que é? É o Netinho, aí tá sendo a revelação do Sport. Tem 18 anos e meu sonho é ver ele no meu tricolor, pro meu tricolor tá de olho nele, que é um menino que tem futuro. Liga lá, pô, joga do quê? Joga de volante. Liga lá pro Milton, pô. Já falei pro Milton. Milton, ó... Senão não vai ter dano depois não, hein, Milton? Um abraço especial a todos. Boa, boa. E a rapaziada que nos assistiu aí de camarote. É, galera, agora da próxima vez tem que ter um danonezinho aí. Um abraço, fica com Deus. Valeu. Valeu, boa, boa. Parabéns. Grande Aloysio. Muito obrigado, meu Aloysio. Gente boa demais. Aloysio Chulapa, ídolo tricolor aqui no Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Antes da camiseta, ganhou aqui uma tábua, um kit tábua, o torcedor do São Paulo aqui, o Rodrigo Alcântara Machado, ok? Valeu, beleza. Então o Rodrigo ganhou esse presente aí da loja do Estádio 97. Já visitou a loja do Estádio 97? Vai lá, loja do Estádio 97.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés. Isso. Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Estádio volta amanhã às 5:30. Oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Valeu, audiência. Amanhã tem mais Estádio 97 às 5:30. Tchau. Programe-se. Lunch Break. As melhores da balada na hora do almoço. De segunda a segunda, meio-dia. Energia. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex.

Night Sessions. HB? What?